Projeto X Podcast. Está começando mais um Projeto X Podcast. Eu vou mostrar para vocês como vencer essa quest. O tema de hoje não é para os otários, a gente vai falar dos artistas que nos marcaram. Eu sou Flávio Kiba e curto uma canção, mas meu gosto musical não é nada bom, não. Nossa, que forçado essa última, cara. Cara, desiste do freestyle. Eu sou rapper, cara. Você tá tipo freestyle nível Iggy Azalea, para. Não, se tivesse sido freestyle, eu sentiria um pouco melhor, mas ele pensou, ele gastou tempo. Que é, tudo improviso, cara, improviso. Ah, tá bom, foi. Uh-huh. Olha, depois quando você for editar, põe o freestyle da Iggy Azalea pra galera entender o nível da coisa. Mister, she know the pants got spit like a pencil. Raptor, bench, routine, like, don't like, dash, your face, and motorbike, face, and you gotta get a bitch, pass on a raptor. White bitch, go, but the blow like a wind. Pass, chill, rooftop, and the wind. When I win, no win, now when it lay good, like, she got hoes on call. Meu Deus. Cara. Onde estamos? Aqui é a Adri, depois dessa eu não tenho nem como me apresentar direito. Que isso, acabei com o podcast. Meio que sim. Aqui é o cabeça e realmente eu queria ter pensado numa ideia tão idiota assim. Eu adoro essas coisas idiotas. Dessa vez eu fui pego desprevenido nessa. Já que eu já comecei o podcast dessa forma maluca e sem noção, essa semana a gente vai falar das bandas que marcaram a nossa vida, né? As bandas ou cantores que nos marcaram. E sem mais delongas, né? A gente separou aí em tópicos. Vocês que ouvem o Projeto X já conhecem o formato, não vamos mudar muito disso, né? Então, pra começar, eu quero saber primeiro da Dri. Dri, uma banda marcante da sua adolescência. Ai, cara, eu já vou começar fudendo o status quo aqui, porque na verdade são duas no mesmo patamar. Eu não vou me estender muito em nenhuma delas, mas tipo, foram duas bandas que eu comecei a escutar mais ou menos na mesma época, que foram Linkin Park e o Nightwish. Estilos bem diferentes as duas, mas assim... É, eu ia falar tudo então ali, ó. Mas aí eu comecei a escutar com os meus 12, 13 anos. E nossa, até hoje eu escuto muitos caras, sabe? Eu fui acompanhando a evolução da carreira das duas bandas. E até hoje elas são muito queridas pra mim. Porque, tipo, marcou minha adolescência, mas é uma que eu tô trazendo comigo até hoje. Principalmente Nightwish. Que é, assim, que é o que eu tenho escutado mais, que eu tenho acompanhado mais de perto. Mas, assim, foram as duas muito especiais. Eu comecei a escutar por acaso, assim. Escutava uma musiquinha no rádio. Na época tava tocando, era Breaking the Habit do Linkin Park, tinha estourado. Quebrando o coelho. Freando o coelho. Eu chamava de freando o coelho quando era jovem. E assim, era a época que a gente não baixava música do YouTube, né? Tinha conexão discada e precisava baixar música pelo Kazaa uma por vez. E era assim que eu baixava música. Música de 3 mega, né? E eu baixava música. Eu baixava um monte de música desses caras e comecei a escutar muito e pirar muito. E nossa. Obviamente, aí... esse computador morreu, né? Pegou vírus. Com o Kazaa, você pegava mais coisa ruim do que no carnaval, porque puta que pariu. Não, ele sobreviveu por um tempinho. Mas assim, foram bandas muito especiais pra mim. O Linkin Park acho que ficou um pouco mais na adolescência, apesar de eu ainda gostar muito, porque é muito musiquinha mesmo de tristeza adolescente, né? Agora o Nightwish tem uma pegada bem diferente, então assim... E muito mais pra cima, né? Muito mais feliz. Permaneceu um pouquinho mais. Muito mais. Muito mais. Não, é um negócio que permaneceu um pouco mais do que Linkin Park. A adolescência da Adri foi uma fossa eterna, né? Nossa, a Adri chorou. Tô dessa. E cabeça, sua banda que marcou a sua adolescência, ou seu artista? Ah, então, na verdade, eu preciso levantar aqui um protesto, porque na verdade mudaram, né, o título desse tópico. Então, assim, apesar de encaixar, não era exatamente onde eu queria ter colocado essa banda. Mas, a banda que marcou a minha adolescência, eu posso dizer que é, talvez, aí uma das descobertas mais sem querer, e eu vou contar essa história, mas é o Fall Out Boy, que é uma banda que hoje eu gosto muito. Que tá tocando. Tá tocando no fundo? Você tá colocando no fundo? Obrigado. E, assim, é uma banda que eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que parou, e quando voltou eu fiquei mega animado, e realmente agora com um projeto diferente, com uma pegada diferente do que eles tinham, ainda tô gostando, é uma banda que eu acompanho. E foi uma banda engraçada, porque na minha... Porque, assim, vocês que me conhecem aqui devem imaginar que eu sou mais ou menos chato, né? Eu gosto, às vezes, de implicar com algumas pessoas. Algo sutil, algo passa despercebido, às vezes. É, não, a gente não imagina que você é mais ou menos chato. A gente imagina que você é muito chato. Não, a gente imagina que você é chato porque você é chato, só. Não tem nada a ver com o seu gosto musical. Mas, na minha adolescência, eu no auge da minha importunação, eu tinha um grupo que gostava muito de Fall Out Boy, e eu, sem escutar, eu falei, eu vou fazer o inferno na vida dessas pessoas e defender com toda a minha alma que Fall Out Boy é uma banda ruim, sem nem ter escutado. Foi. Cara, mas tu é a personificação do espírito de porco, não, assim, que pariu. É, e assim, foi uma fase muito divertida quando eu consegui realmente irritar aquelas pessoas. Mesmo eu sem argumentação nenhuma, com base... É você tipo hater, é o hater não, profissional, é, né? Eu era o hater profissional, mas assim, eu sabia que eu era o hater, entendeu? Eu queria ser hater da banda e tal, não sei o quê. Até que eu escutei a Dance Dance. Né? Poser. É Poser. Foi, não, foi a primeira. Foi a primeira que eu escutei. Eu lembro que uma hora esse grupo falou, não, para, você vai escutar essa porra, vai ver que é boa, não sei o quê. E porra, eu realmente gostei muito da Dance Dance. E à medida que eu fui descobrindo toda a experimentação e o estilo único deles e toda aquela maluquice que é o Fall Out Boy, eu simplesmente me apaixonei, cara. Porque assim, eu não era tão aberto a coisas diferentes, assim, na minha adolescência. Eu pegava algumas coisas mais daquilo que já tava mais consolidado no mais clássico, né? O meu gosto na adolescência, ele começou a se formar no classic rock, no hard rock. Então, o Fall Out Boy, que era uma banda que tava em alta e que, na minha cabeça, era uma coisa meio diferente, eu tava meio que falava, ok, deixa pra lá, só vou encher o saco deles. Apesar de eu gostar de outras coisas diferentes. Mas aí, quando eu escutei o Fall Out Boy e vi o tipo de música que eles faziam, e aquilo me pegou de uma forma que eu realmente me apaixonei, e foi, acho que, uma das bandas que eu mais escutei, assim, aí, num dos períodos da minha adolescência. É engraçado que eu também comecei... Eu comecei a escutar Fall Out Boy mais agora, quando saiu o American... O último álbum deles. American Psycho, American Beauty. Isso, aí eu comecei a escutar os mais antiguinhos, e aí, principalmente o Save the Rock and Roll, cara, é muito bom. E aí foi uma coisa que passou batida na minha adolescência, que eu escutei uma coisinha ou outra no rádio, ah, tá, foda-se, tá, ok. Passou batida, e eu, só agora que eu fui voltar a ouvir. A Adri bota a foto da Claudia Leite e vem falar que não gostava de Fall Out Boy, ó. Você cala a sua boca! Você não fale da minha musa com esse nome! Mas os dois últimos álbuns, que é o Save Rock and Roll, que foi o álbum onde eles voltaram, eles fizeram um sistema de lançar vídeos contando uma história com as músicas. Virou um puta filme, cara. Um filme, praticamente. E depois, o último, que é o American Beauty, o American Psycho, que eles fizeram um álbum também incrível. Foi uma volta triunfal deles, assim, porque eles já estavam... Eles tinham parado totalmente. E aí voltaram e reformularam. O vocalista emagreceu pra caralho, o que deve ter... Foi inacreditável. E, assim, é uma banda que eu ainda hoje escuto muito. E eu tenho saudade do estilo clássico, mas... Clássico, né? O estilo antigo. Mas o estilo novo não me desagrada em nada também. Eu acho que eles souberam bem evoluir. Sim, sim. E, cara, é uma das músicas que eu deixo... Quando eu quero, assim, ter um boost extra de... Tipo, de empolgação pra fazer alguma coisa. Sabe quando você precisa daquele empurrão pra, sei lá, arrumar uma casa, alguma coisa? Eu ponho The Phoenix pra tocar. Funciona Boa, muito, velho. Muito bom. É muito da hora. Muito bom. Cara, esses dois álbuns especiais têm coisas tão diferentes e tão boas. E uma das músicas deles é a melhor coisa que tem no filme do Percy Jackson 2, que é a My Soul Know What You Did in the Dark. Que é, tipo, a única coisa boa do Percy Jackson. Que é a melhor coisa do Percy Jackson. Não, é a melhor coisa do Percy Jackson de longe, assim. De longe. Eu tenho bastante a falar de Fall Out Boy, mas eu vou deixar pros próximos tópicos, porque eu mencionei eles duas vezes mais pra frente. Eita! Então... Eu nem vi. Então, sério mesmo? Então eu não vou comentar, sério. Mas o meu... Ah, é verdade, é verdade. A banda marcante da minha adolescência, na verdade, é uma cantora, que é a Pitty. Olha aí, eu vou equalizar sua cara. É, cara. Inclusive, recentemente, ela quase quis bater no cara que invadiu o palco. Vocês viram isso? Ela falou, vou dar um soco com sua cara. Fez pose de luta e tudo, cara. É. A Pitty é demais. A Pitty é sensacional, ela só não serve pra dublar, porque de resto... Ela é a diva diferente. A diva das trevas. Trevoso, como diria o Rosa. Diva trevosa. Mas eu conheci a Pitty na época que eu era rato de MTV, né? Então eu assistia tudo que passava na MTV. E a Pitty sempre foi meio que uma puta artista que aparecia todo dia na MTV, né? E eu conheci ela no segundo clipe dela, na verdade, que foi o Admirável Chip Novo. Não foi nem o primeiro, que era o Máscara, se não me engano. Essa é a pane no sistema, alguém me desconfigurou. Exatamente. Cara, essa música eu achava ela perturbadora. Sério, eu fiquei alguns meses dormindo mal por causa dessa música. Essa música é incrível, velho. É incrível. Ela é extremamente inteligente. Mas as letras dela são foda. Todas as letras dela são muito boas, mas essa música é extremamente inteligente. E por mais que a galera que eu andava não gostasse dela, eu sempre gostei. Eu Eu sempre achei muito foda a forma como ela fazia. O fato dela não ser, tipo, uma cantora solo sozinha. Tipo, ela tinha a banda que tava junto com ela. E os caras da banda eram importantes, sabe? É, um abraço aí pra Cláudia Leite da foto da Adri. É, exatamente. Eu não vou me dar trabalho de responder vocês mais. Não sei nem porque eu tô tentando. Não vale a pena. E assim... Pior que eu nem sei quem que é, não é mesmo? É a vocalista do Nightwish, porra! É a vocalista do Nightwish. Eu sei, eu tô zoando a Adri. Eu sei, cacete. Eu também. Mas, e assim, eu acompanhei o trabalho dela por muito tempo, porque ela lançava música atrás de música, e era assim, era uma música boa atrás de uma música boa, pelo menos pra mim, sabe? E foi acho que um dos primeiros artistas, assim, que eu ouvia o CD inteiro, sabe? Sim. Sem parar. Sim. Então eu acho que por isso que marcou minha adolescência, porque eu ouvi muito Pitty na minha adolescência. E eu acho que, assim, pelo menos pra mim, ela sempre fez um trabalho muito honesto, sabe? Sem nada de muito, sou incrível e sou a melhor de todas, entendeu? E... Não. E eu acho que esse tipo de trabalho tem que ter um destaque hoje, quando a gente tem essa crise no, sei lá, no que vale, o que não vale nessa crise criativa da música brasileira. Eu gosto muito, muito dela porque ela também transitava entre estilos diferentes, né, cara? Ela ia de um negócio muito mais fritação pra um outro muito mais intimista e você sentia que era tudo muito genuíno, sabe? Você sentia que era uma coisa... Era muito ela, sabe? Era um negócio honesto, igual vocês falaram. Poxa, sei lá, você compara uma na sua estante, velho. Ou compara com a Máscara. Ou sei lá, Quem Vai Queimar também, que é uma outra música pega foda dela. Sim. Eu acho que a única fase mais fraca, que não, não mais fraca, né? Porque as músicas eram muito bem feitas também. Mas que eu curti menos, ela foi a fase do Agridoce. Porque não era muito meu estilo, eu achava meio meh, mas mesmo assim alguma coisa eu escutei ainda. Então, assim, eu nunca parei de ouvir, sabe? Eu só parei de ouvir o tempo que ela ficou sem lançar nada, basicamente. E com a Lizzie foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar também. E eu acho que ela foi muito importante na formação musical de muito pessoal dessa adolescência minha e de vocês. É, porque querendo ou não, ela foi por muito tempo aí a maior artista nacional da cena do rock, né? Exatamente. Tipo, na época dela, não a maior da história, mas na época dela ela foi assim muito, muito importante. Então não dá pra esquecer dela, né, em momento algum. E a segunda pergunta do nosso podcast é uma banda que formou o seu gosto musical. Então começa o cabeça agora. Vamos lá. É muito difícil vocês, apesar de eu ter criado o tópico, da ideia ter sido minha, é muito difícil eu falar uma banda só que forma o seu gosto musical. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma banda que definiu e eu acho que delimitou muito bem aquilo que eu consumi, que eu consumo e muito daquilo que eu busco como música, foi o Guns N' Roses. A fase boa, obviamente, né? Não Chinese Democracy, apesar de eu gostar, eu fui um dos que acreditei, mas né? I believe in Chinese Democracy, era uma das minhas comunidades no Orkut. Ai, cara, agora vieram lembranças. Fórum Cifra Clube. Que fossa, né? Fórum Cifra Clube e a galera xingando porque esse álbum não saía. Caraca, anos esperando, anos brigando no Cifra Clube. Mas essa formação do Guns N' Roses, do Axl, do Slash, do Wheezy, do Duff, pra mim, é difícil comparar com outras bandas, mas pra mim é a formação que eu mais gosto. Eu acho que é uma das bandas que mais funcionou, que tem uma variedade de materiais inacreditável, uma qualidade daquilo que eu busco pra quem gosta do hard rock ou até pra coisas um pouco mais diferentes. Quem não gosta do total hard rock, por exemplo, como não gostar de uma November Rain da vida, entendeu? Esse tipo de música. Eu acho que o Guns N' Roses como construção de banda é aquilo que me formou. Como eu disse, eu acho que eu disse em outros podcasts ou até playlists, agora não vou saber exatamente, eu sempre tive um gosto muito grande pelo instrumento guitarra e o Slash sempre foi meu guitarrista favorito e a forma como ele toca, a estrutura que ele usa e a forma de criação das composições que ele dividia muitas vezes com o Axl Rose, pra mim são incríveis e muitas vezes até insuperáveis. Esses clássicos que tocam em qualquer, que todo mundo, até os mais conhecidos, mas se você começar a listar as músicas incríveis do Guns N' Roses, você vai ter uma lista aí com mais de 20, 30 músicas que são incríveis e são únicas. Então eu acho que assim, do momento que eu descobri o quão eu gostava e o quão incrível era Guns N' Roses, ele abriu portas pra eu procurar coisas com essa qualidade e me apresentou a outras coisas diferentes. Mas é até hoje a minha banda favorita de todos os tempos, né, por enquanto, às vezes no futuro eu mudo, mas tenho muito a agradecer a essa formação clássica e a história do Guns N' Roses, apesar de não ter um final tão bonito assim. Bem, parabéns. Obrigado. Ninguém gosta mais do Guns N' Roses, todo mundo foda-se o Axl Rose. Ah, cara, então, eu acho ele não meio sei. Babaca, na verdade. Eu acho que o Guns, todo mundo cresceu. Tô com a Guns e a Dance. Nossa! Meu, baixou o espírito da praça no seu hoje, velho. Que isso, Kiba, gente? Tá atacado. Aquele não foi na faculdade? Ele tá atacado hoje. Eu já não tive aula, é isso. Então, assim, eu acho que na minha geração todo mundo teve uma pequena fase ganso ou conheceu alguém que teve uma fase ganso e se achava o hard rockerinho do rolê, entendeu? Eu fazia Sweet Child O' Mine com a boca, né? É, eu tinha um amigo que caiu nessa, depois ele virou... Depois ele começou a curtir rap, começou a odiar rock, foi tipo... Abraço a todos os amigos que quiseram usar bandana em algum momento por conta de Guns N' Roses. E é legal, mas tipo... Mas sempre... Eu acho que todo mundo conheceu algum amigo ou foi um amigo babaca, fãzinho de Guns, que não dava sossego pros demais. É, a minha banda que formou aí o... Minha banda não. A banda que formou o meu gosto musical, como eu falei que eu já tinha mencionado eles, é o Fall Out Boy, porque... Olha aí. É uma banda que ela começou assim com um estilo muito claro, definido na época, né? Que era a parada lá do hardcore, emocore, né? É uma parada mais... Como eu posso dizer? Mais melódica, mas a voz do Patrick Stump sempre foi muito aguda, né? E eu sempre adorei vozes agudas. Tanto que a maior tristeza da minha vida é justamente não ter a voz aguda, porque minha voz, ela é muito grave, né? Então eu nunca vou conseguir alcançar o tom dele ou o tom do Adam Levine ou qualquer um desses, porque é muito alto. Mas eu sempre curti muito, então desde que eu era moleque eu sempre gostei não só de ouvir a música em si, mas prestar atenção na voz do cantor e ver até onde ele ia. Tanto que foi isso que me interessou a estudar canto e tal. Mas eu digo que formou meu gosto musical, porque basicamente, se você for ouvir aí a minha setlist de música, todos os artistas, assim, têm o tom mais alto, porque é o que eu prefiro ouvir, sabe? Eu não gosto muito de música muito grave, eu prefiro músicas mais altas. Então é basicamente por isso. E a gente já tentou no karaokê chegar na voz do Patrick, mas realmente... É impossível. Então. E a voz dele é engraçada porque você não consegue nem fazer, nem fingir que chega, como alguns outros que você consegue, né? Fazer um falsete e chegar naquele meio... Mas é aí que tá, é porque ele consegue... É, a voz dele, ela tem uma habilidade meio maluca que ele consegue equiparar tanto a voz normal quanto o falsete. Então ele troca de um pro outro tão fácil que a gente não consegue fazer isso, entendeu? Então é... Uma pessoa normal não consegue fazer isso. Então é... Fica muito difícil de fazer. Que é a mesma habilidade, inclusive, que eu já mencionei do Adam Levine. Ele também troca do falsete pro normal muito fácil. Então você nem percebe, às vezes, quando ele tá cantando com a voz normal ou quando ele entra no falsete. Não é o falsete da Melody, não. É o falsete de verdade. MC Melody, o melhor falsete do Brasil. A melhor que eu vi foi o vídeo dela com o pai dela comparando o falsete dela com o falsete da Cristina Aguilera. O dela é muito melhor. Meu Deus. A porra da Cristina Aguilera é considerada uma das cantoras com maior extensão vocal da história, velho. E vem com essa menina que não sabe nem montar uma nota. Ela não sabe o que ela tá fazendo, né? Ela não sabe o que ela tá fazendo. Vamos ser sinceros, ela não tem ideia do que ela tá fazendo. Aí briga com a Maísa. Sei que é mentira, mas ela briga com a Maísa no Twitter. Ah, galera, tem que aparecer, né? Agora tem a amiga dela que mostra cultura pra esse povo. Mas vai lá, Dri. A banda que meio que começou a formar meu gosto musical foi os Beatles. Uma das memórias mais antigas que eu tenho é do meu pai escutando os discos de vinil dos Beatles em casa, sabe? E eu cresci escutando Beatles. Então sempre foi uma coisa muito presente, assim. Muito do meu gosto musical foi influenciado pelo meu pai, que a gente escutava, ele escutava música o tempo todo. E assim, eu partia de muita coisa que ele escutava. Então eu gostar mais de rock veio muito dele. Beatles é a mais marcante, com certeza. Foi a que, assim, eu tenho as lembranças mais claras de escutar os discos de vinil, tudo mais, mas outras bandas, como U2, que ele também escutava bastante, um pouco de R.E.M., Queen, essas bandas que ele escutava, que a gente escutava juntos, meio que formaram meu gosto, que a partir daí que eu fui buscando, tentando encontrar coisas que me agradavam, primeiro a partir disso, depois de coisas que eu escutava no rádio, e aí quando eu tive a chance eu comecei buscando. Mas Beatles é uma coisa muito, muito marcante pra mim, sabe? A ideia de escutar vinil, conhecer as músicas de trás pra frente, sabe? Eu era criancinha, mas eu sabia em qual disco tinha cada música, onde estavam as músicas que eu gostava mais. Eu pedia pra minha mãe colocar, eu pedia pro meu pai colocar. Beatles é uma banda que me marcou muito. Hoje em dia eu já não escuto tanto, mas... É, faz tempo que não lança disco novo, né? Eu admito que hoje eu já nem gosto tanto. Acho bacana, mas, tipo, não é mais... Não estaria como uma das referências básicas pra mim de música agora. O legal é que a Adri, ela mostra um pequeno desgosto pelo Guns N' Roses, porque, né, nossa, é cheio de fã de Guns N' Roses por aí. Beatles não, né? Quase não tem pessoas. Vocês entendem tudo errado. E outra banda também que teve um final muito legal e muito ético, né? Um abraço pra Yoko Ono. Ah, cara, falo nada. Mas, e assim, na época que eu escutava mais, eu era uma criança e eu achava que eles ainda eram os mesmos caras que estavam atravessando a rua na capa do disco, sabe? Então, entendi. Mas é isso, sabe? Foi uma banda que me marcou muito, porque foi, assim, bem o início de eu apreciar a música e apreciar esse gênero de música especificamente. E aí depois ela pulou pra boy band. Backstreet Boys. Porque boy coreanas. Bands são maravilhosas. Boy bands coreanas. Adoro. As coreanas eu ainda não escuto, porque, tipo, pra mim, uma boy band com 15 caras dançando tá errado. Tem que ser, tipo, na minha época eram só 5 no palco. Como é que é o nome daquela? 15, qual que é aquela japonesa? Qual que é a que tem, qual que é a AK-47? Não, AK-47. AK-48. São 48, menina! Entendeu? Aquilo, cara, aquilo tá errado. O pior é que eu vou ser mega preconceituoso, mas troca menina, você nem percebe a diferença, assim. cara, é um negócio meio não, foda. Mas, nem por isso, mas é porque é muita gente, é difícil, cara. Difícil. Recentemente, umas velhinhas fizeram uma versão AKB-84. É fofo, cara. É bom, bonitinho. Se não fosse eticamente errado, você sexualizar idosas. Não. Guardadas as devidas proporções. Vamos lá, né? Elas não vestem as mesmas roupas das meninas da KB-48 pra dançar, né? Ah, então tá bom. Então tá salvo. E elas também, se arrumarem namorado também, os caras vão ficar bravos, vai ter que raspar a cabeça. A velhinha também não pode. Tem que pedir desculpa pública. Acho que se elas arrumarem namorado nesse ponto, o pessoal vai parabenizar. Olha, a Adri tá sendo malvada também. Tá vendo? Falando que os idosos não podem namorar. Essa é a Adriele. A verdadeira Adriele. Que os idosos não podem encontrar o amor. Olha que absurdo. Eu não sei qual foi o pecado que eu cometi pra fazer um podcast com cabeça e com a Adri. Nossa, só os dois. Senhora, viu? Mas, porque você é, tipo, o supremo da virtude, né, cara? Eu ainda sou uma pessoa com ética, com princípios. A Adri, nossa senhora. A próxima pergunta que eu vou responder é: uma banda vergonha que você ainda gosta? Então eu vou falar e vocês vão me zoar, mas eu não tô nem aí porque é verdade. E a minha banda é NX0. Entre razões e emoções, a saída. É essa deles, não era? Exatamente. Eu tô de boa com o NX0. A única coisa errada foi, tipo, o vocalista ter pintado o cabelo de loira naquela época. Que de resto? É que assim, o problema deles foi: eles deram uma sorte do cacete daquela parada tá em alta. Se deram bem e, cara. Ah, né? Porque na verdade é Rick Bonadio, né? Banda Rick Bonadio, vamos combinar. E aí, cara, não tinha pra onde ir. A MTV tava morrendo já tava começando a ser ligada em aparelhos. Ela tava começando a perder pra internet, né? Pro YouTube. As bandas não apareciam mais na MTV, elas apareciam na internet primeiro, depois iam pra MTV, né? Exato. E, cara, eles lançavam músicas, assim, bem chicletes, que tocavam no rádio a cada 13 minutos, e eu ouvia e, assim, eu curtia, cara. Eu já tive aí minha fase emo, não nego pra ninguém. Kiba de franja. Não, eu não tinha franja porque meu cabelo não dava pra isso. É, mas... Quer dizer que ele tentou fazer uma franja. Isso não significa que eu não queria ter. Eu sempre achei que, assim, por mais que eles tivessem seus problemas, porque tem mesmo alguns, assim, graves de desafinação e não saber tocar mesmo. É isso que eu ia falar. Eles não são o primor do ponto de vista técnico. Mas as músicas eram divertidas. Era assim, você ouvia, você decorava, você sabia a letra. Eu que tava aprendendo a tocar violão e baixo na época, eram músicas super fáceis de aprender. E assim, vamos concordar que é uma banda que todos os integrantes têm uma sílaba só, G, P, D, é fácil, P, você G, sabe os nomes de todos os integrantes, entendeu? Tá difícil, entendeu? Gente, uma coisa que até hoje eu não entendi, que porra era aquele clipe de Razões e Emoções, velho? O que que era aquilo? Cara, eu nem sei se eu assisti o clipe. Ah, cara, depois você eu vou abrir aqui agora, Razões e Emoções. Eu gostava da Cedo ou Tarde, porque era eles no teatro, aí aparecia o coral. A gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Todo mundo sabe, tá vendo? Então é assim, Ah, esse aqui é tipo um clipe mal feito com CG e uns desenhos estranhos, tá? Eu disse que era bizarro. É, e eles tocam todas as vezes iguais, eles não... É, tá. E eu lembro tem um flamingo. É, meio malucona o clipe. Eu lembro uma vez que eles eles gravaram um CD que era Estúdio Live. E assim, foi assim, as primeiras coisas que eu baixei, assim, áudios na internet com qualidade top. Então você ouvia muito bem todos os instrumentos, sabe? Então eu ouvi demais aquilo. Eu não conhecia muito mesmo de música e eu gostava daquilo. Então é uma banda vergonha, porque eu não saio espalhando por aí que eu gosto, mas eu curti muito. Ó, eu acho que o auge da carreira deles foi quando eles fizeram aquele Estúdio Coca-Cola em parceria com o Armandinho. NX0 e Armandinho no Estúdio Coca-Cola. Que fase. Cara, pior que isso só foi o Fresno e Chitãozinho Chororó. Nossa! cara. Aí, que tá, que bom que você falou do NX Zero e não do Fresno. Pior que eu gosto do Armandinho, apesar da droga pesada, entendeu? Apesar daquela loucura, eu acho que ele eu tem não gosto, ali o eu seu... não gosto dele, nunca gostei dele, na verdade. Tem a música sobre autoconhecimento masculino, sexualmente falando, eu acho interessante. acho que ele tinha seus pontos, tinha seus argumentos ali. Bom, enfim, até babei na tela. Qual é a cidade de você, então? Caralho. É quem é agora? Agora é a Adri, né? É a Adri. Cara, sendo bem sincera, eu não tenho mais vergonha de nada. Tipo, eu sei que meu gosto musical é bosta, sabe? Eu aceitei. Eu tô de boíssima com tudo que eu gosto. Ah, não, você... É porque, só explicando, a Adri colocou, cheguei ao Nirvana e não me vergonho de mais porra nenhuma. Eu pensei que era a banda Nirvana. É, eu falei, não gosto de Nirvana. Mano, por que eu ia ter vergonha de gostar de Nirvana? É, então, eu queria entender justamente, por isso que eu esperei o podcast, né? Sei lá, às vezes é porque é muito mainstream, você não gosta de ser mainstream. Nossa, porque, tipo, eu nasci... Será que é porque eles não sabiam tocar e o cara não sabia cantar também? Pode ser. Mas eu gostava bastante de Nirvana. Cara, eu não curto Nirvana, não é minha banda favorita, não, tipo, escuto muito, mas pra mim, ok, legal. Mas, de verdade, eu não tenho mais vergonha de nada que eu escuto. Eu escuto boy band, escuto popzinho. Eu também, no Nicki Minaj na veia. Eu escuto Nicki Minaj, cara. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Eu escuto Gaga, Katy Perry, escuto K-pop, escuto caralho que foi, entendeu? Eu tô de boa. Escuto Ariana Grande. Cara, se a Ariana Grande fizesse menos graça na hora de cantar, ela mandaria bem, que a voz dela é legal, só que eu acho que ela floreia numas músicas que não tem sentido. Mas, sério, eu sou muito de boa com música, eu não tenho vergonha das coisas que eu gosto, de verdade. Muito bem, parabéns. Hein? A próxima pergunta, obrigado. Faltou alguém? É. Ah, desculpa. Então, desculpa, não, pior que desculpa mesmo, porque eu quero comentar essa sua escolha, na verdade, mas vai lá, cabeça. Então, eu vou explicar, porque na verdade é assim. A gente precisa contextualizar. Vamos voltar ao ano de 2006. O longínquo ano de 2006. No momento onde a música... Onde, novamente, assim como a Dri não existia... A internet era basicamente você usar algum programa pra tentar baixar a música depois de 8 horas. E eu me deparo com a música Sexy Back, de Justin Timberlake. Ah, cara, não, para. E assim, além de eu ter gostado da música, eu olhei o Justin Timberlake e falei, esse cara é legal. Eu quero ser assim um dia. Pensei que você tinha ficado molhado. Talvez hoje eu teria... Brincadeira. Mas assim, eu olhei pro Justin Timberlake e falei, esse cara quase não tem cabelo também. E ele consegue ser legal, entendeu? Eu quero ser essa pessoa no futuro. E eu tenho um pouquinho dessa vergonha, porque assim, primeiro, você vê que é uma música brega do cacete. Tem outras deles que são muito melhores. Vou ser sincero aqui, ele tem músicas muito boas. Tem, aquele tem. Que ele gravou com a Rihanna tem muito legal. Incrível. Cara, mas nem isso. Pega uma música antigona dele, Rock Your Body. Cara, que música é aquela? Até aquela When Goes Around Comes Around. Eu gosto daquela música. Cara, eu não sei. Eu sou muito errado porque eu gosto dessas coisas. Não, então, eu tenho um pouco desse sentimento misto, sabe? Eu sabia que é uma coisa meio brega, meio... Não sei, sabe? Uma coisa meio, tipo, realmente pós boy band se separa, entendeu? E agora temos um cara falando esse tipo de coisa, mas eu gostava. E eu achava que aquilo era o futuro. Aquilo poderia ser o meu futuro um dia. Obviamente, né, 13, 14 anos, eu era iludido, pobre, coitado, jovem eu. Você queria ser o Justin Timberlake, é isso? No, cara, com toda certeza. Porque, assim... Namorar com a Britney e tudo. Cara, tudo, também, excelente bônus. Porque tudo fazia sentido pra mim, fazia muito sentido eu poder ser ele um dia, entendeu, né, quando eu tinha 13 para 14 anos. A cena que mais, então, a cena que mais marcou a minha vida em relação ao Justin Timberlake é a cena que a Madonna e a Britney se beijam no VMA, que a MTV focou a câmera nele ao invés de focar nelas, né? Exatamente. Porque eles tinham acabado de terminar o namoro e tal. Então eu nunca esqueço dessa cena. Essa cena sempre vem à minha cabeça. Outra música, por exemplo, que eu gostava dele é aquela com a própria com a Madonna mesmo, o 4 Minutes. Eu gostava, que tinha o Timbaland também, na época que todo mundo fazia alguma coisa com o Timbaland, por algum motivo. era um artista número um da história naquela época, porque ele tinha todas as músicas que tinham o Timbaland. Isso é por época, né? Porque teve uma época que foi o Timbaland, foi o Will.i.am, foi agora o Pharrell Williams. Mas o problema é, o Timbaland, você nem sabia onde ele estava. O que ele fez? Não sei, entendeu? Porque ele era o cara meio por trás, não sei o quê. Mas todos esses caras são, né, cantores famosos que inventam de tocar música. Exatamente. Mas eu gosto do Timberlake também, porque ele tem algumas músicas recentes que também são muito boas. Eu escuto muito Mirrors aquela Mirrors é excelente. Versão do, aquela versão que ele gravou pós-morte lá do Michael Jackson. E assim, são músicas legais. Apesar de ser meio vergonha mesmo, concordo. Pô, eu acabei de assistir realmente a cena que a Madonna tipo anda na mesa de jantar de uma família nesse 4 Minutes. E a família tipo, cara, ela subiu na mesa. A família tomando uma sopa zoada, ela entra num banheiro. Gente, esse clipe era... Eu não lembrava que ele era tão bizarro na minha cabeça. Gente, teve uma época que os clipes se tornaram um nível de bizonhice foda, né? Muito, muito estranho. É, cara. Eles estão tipo andando naquela esteira do supermercado, sabe? Que você põe a compra e ela, e ela corre. Tipo, deixaram ligado e eles estão andando nela. Cara! Cara, só aceita, é arte. Não, é arte, agora, cara, eu tô gostando do que eu tô vendo, entendeu? Bom, próxima pergunta, uma banda que todos deveriam ouvir. Vai lá, agora é a Adri. Eu vou recomendar uma banda que eu descobri ano passado e que eu tô escutando pra caramba, que é muito, muito boa, que é o Cadê 13. Ele é um grupo de mistura rap, um pouco de reggae, um monte de coisas muito estranhas. É um grupo de Porto Rico. Ah, porto-riquenhos. Hello, mama. E assim, eles têm umas letras fantásticas, tipo, que passam das coisas fofinhas, à crítica social, a coisas profundas, à zoeira. São muitas coisas muito diferentes e eles têm um trabalho muito, muito, muito rico, muito foda. É uma banda que eu tenho escutado muito e que eu tenho gostado cada vez mais, principalmente os dois CDs mais recentes deles. Os caras ganharam uma pá de Grammy, sabe? Ganharam um monte de Grammy falando mal da indústria do Grammy, que eu achei mais maneiro de tudo. E assim, eu recomendo mesmo, até se vocês não conhecerem, o tipo vai escutar eles pra poder fazer a trilha do cast, mas... Ou não. Mas não vai se fuder também. Tô zoando você. Mas, assim, é uma banda que eu considero muito maneira. E eu espero de verdade que as pessoas escutem mais. Eu queria que eles viessem no Brasil também, porque eu acho que a mensagem que eles passam é uma mensagem muito forte pra gente. Mesmo eles sendo de outra parte da América Latina, o que eles falam é uma coisa que a gente compartilha também. Eu tenho saudade, agora eu preciso abrir o meu coração. Eu tenho saudade das músicas em espanhol que eram cafonas e amorosas. Tipo, Tiritas para el corazón partiro. Sabe essa cara, eu gostava disso, eu sinto falta. É Alejandro Sanz que cantava essa. Alejandro Sanz, eu tava tentando lembrar o nome dele. É, cara. Eu sei qual é a música. Não, eu sei qual é a música. O Maná, lembra do tocar. Maná? Maná como que será poder viver Sinaire. Poder viver Sinaire, exatamente. Eles fizeram uma coisa que eu te vi, cara, o Maná. Então eles ficaram famosos aí, né, fora do círculo deles. O Maná, ele foi quase que uma versão... Como que é o nome daquela banda de forró brasileira que fez muito sucesso na década de 90? Fala Mansa? O Fala Mansa. Eles são praticamente o Fala Mansa. Porque tinha uma época que todo mundo ouviu aquilo, mas era incrivelmente brega, incrivelmente... Você olha e fala, meu, sabe? Já deu, entendeu? E aí tem pessoas que ouvem ainda, tipo, sei lá, minha mãe deve ter um CD, tanto do Fala Mansa quanto do Maná, entendeu? Então eu acho que é um equivalente internacional. Bom, vai lá, cabeça. Eu troquei agora, porque a Adri falou dessa banda Calle 13. Calle? De rua? Isso. Calle. Né, que depende do se o seu espanhol é castelhano ou não. Mas a banda que eu acho que todo mundo tem que escutar, nem que seja uma vez pra saber do que se trata, é o Lonely Island, ou The Lonely Island, que é a banda. Que eles são o quê? E até Lonely Island é contraditório com uma coisa que eu vou falar embaixo que eu não gosto. Mas, o que é o Lonely Island? Eles são basicamente um grupo que decidiu fazer críticas com músicas de uma forma engraçada e ridícula. É o Coelho Limão. Não. Não é, porque o Coelho Limão é ridículo. É só pela zoeira, né, o Coelho Limão. Isso, então assim, por exemplo, eles têm uma música com o Adam Levine, entendeu? Que é YOLO, You Won't Live Once, que é uma brincadeira com o termo. Então, assim, então eles... Sabe aquela coisa assim, à primeira vista você vai, putz, eles são um bando de babaca falando besteira. Mas quando você vê por trás, você fala, olha, puta, tem uma coisa por trás. Uma, por exemplo, das que eu mais gosto, chama Spring Break Affim, que é, basicamente, a música é como se fosse uma música dessas de glorificação a festas e não sei o quê, e pegações, não sei o quê. E aí eles vão começar, ah, não sei o quê, tamo na praia, vamos beber, não sei o quê. Aí eles vão colocando, e uma hora ele fala assim, então hoje a gente vai beber, vai pegar umas meninas e casar com um cara. E aí a cena dos dois caras casando. Aí você fala, o quê? Aí tudo bem, ele vai, não sei o quê, vou pegar as meninas, body shot e casar com o cara. Então assim, porque aí ele começa a fazer um paralelo de por que que um é aceitável e o outro não, entendeu? Porque é uma coisa ridícula como você, sei lá, quebrar um quarto de um hotel é aceitável e glorificado, e o fato de, sei lá, você escolher um bolo com o cara que você vai casar sendo homem é errado e não é bem visto, ou aspas, ou assim, é polêmico socialmente falando. Então assim, é mais crítico é mesmo. Mais crítico mesmo. Então assim, you only live once, né, que é aquela coisa de, pô, vamos fazer a porra que a gente quiser, a gente só vive vive uma vez, não sei o quê. A música toda é fazendo uma brincadeira com, pô, cara, se você só vive uma vez, se tranca em casa, não sai, entendeu? Sela a janela, não come comida enlatada porque ela pode explodir e te matar. Então, assim, sabe, ele faz umas brincadeiras e umas críticas de uma forma divertida. E, assim, tem, claro, tem umas coisas que são um pouco mais antigas, eles são um pouco mais besteira, mas eles vieram numa vibe muito mais crítica e dizendo assim, olha, a gente quer, na verdade, passar alguma mensagem diferente de uma forma divertida. E aí, assim, quem quiser entender só como uma zoeira, entenda como uma zoeira. Quem quiser realmente pensar, pensa junto com a gente. Você pode até não gostar, porque eu confesso que não é um estilo que vai agradar todo mundo, eles não são uma coisa universal. Mas acho que vale a pena, às vezes, você dar só uma olhada pra conhecer, porque eles fizeram muito sucesso, vieram diretamente da internet. E hoje aí, lá fora, no cenário internacional, eles assim, nos Estados Unidos, nessa faixa, eles são muito conhecidos e até, aspas aí, respeitados. Muito bem. Agora sou eu, né? É. Eu escolhi de novo, acho que é a última vez que eu falo nessa banda hoje, que é o Fall Out Boy. É, mas dessa vez eu coloquei o Fall Out Boy atual. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo que um artista que se apega apenas a um estilo não sobrevive mais na cena. Quando eu digo na cena, eu quero dizer nas grandes transmissões mesmo. Porque, os artistas lançam, eles fazem seus vídeos, têm seus milhões de acessos, mas assim, ninguém mais aparece na grande mídia, né? Um abraço pro Naldo. Enfim, mas por que eu escolhi o Fall Out Boy? Porque eles, nessa época que eles pararam e depois voltaram, eles souberam se atualizar. Como assim? Não que eles deixaram o estilo deles, eles mantiveram o estilo deles, só que eles souberam agregar outros estilos à banda. Então hoje você tem aí mistura com vários tipos de música no mesmo álbum. Isso é muito legal, pelo menos pra mim. Então eu acho que todo mundo deveria ouvir, porque hoje quem não mistura meio que tá fora, sabe? Eu tenho essa sensação. E eles misturam muito bem. E eles não têm medo. Eles não têm medo de experimentar e de tentar coisas diferentes. E se eu escuto uma música, às vezes ele tem uma guitarra que ela lembra um reggae. Ou então eles colocam um rapper pra cantar com eles. Ou eles começam mais rápido, ou eles vão mais devagar. Então, assim, é muito variado. Ou eles começam com eletrônico, sabe? É bem... Não segue nenhum padrão. Que antes até eles seguiam, né? Que era o padrão do estilo emo core lá que eles eram. Sim. Mas agora eles estão mais abertos pra outros estilos. Então, acho que é isso que fez a banda conseguir se manter depois de tanto tempo de novo na mídia, né? Porque eles, querendo ou não, eles lançam vários álbuns e estão aí em eventos, fazendo até desfile da Victoria's Secret, né? Então... Tudo, então. Então eu acho que merece esse post de que todos deveriam pelo menos dar uma chance pra essa nova fase deles, porque tá muito boa. Eu assino embaixo, eu acho que os dois últimos álbuns deles são incríveis. Eu recomendo também um single que eles lançaram um pouco antes, assim, no meio dessa fase. Foi em 2009 o single, não é novo, mas é um single que mostra primeiro, assim, um pouco de como eles respeitam o que eles fazem, o antigo. Sabe uma coisa assim? Eu acho que foi uma coisa boa de transição. Eu acho que essa música, ela tem uma pequena homenagem aos clássicos deles. E eu acho que quando você entra nessa nova fase, você tem que... Eu demorei um pouco pra desapegar o estilo antigo que eu gostava tanto. Mas eu vi que foi pro bem, porque eles têm que se reinventar, entendeu? Não adianta eles quererem ficar no mesmo e não mudar, porque aquilo já foi, eles são uma banda diferente, o público agora é diferente. E eu consegui gostar muito do que eles aprenderam ontem. Então o single que eu recomendo, além do álbum novo, é What a Cat Done. Sim! Não é? Maravilhoso. Que lindo! Nossa, a música é muito bonita. E é uma homenagem a tudo que eles fizeram, a toda a construção, eu acho lindo. E depois você pode partir pra essa nova fase, inclusive aproveitando e vejam os clipes que contam a historinha, que é bem bizarra, mas você consegue ter uma visão geral das músicas. Sim, muito bom. Fall Out Boy é muito bom. Fall Out Boy, assim, é uma banda foda e muito, muito... É divertido, cara. Aquelas bandas que você escuta, que você se diverte escutando a música, cantando junto, e é bem, bem da hora. E aquela que você vai aprendendo, sabe, tipo, música por música do CD, você fala, puxa, essa aqui é legal. Uhum. E essa aqui é legal também, entendeu? E o último álbum deles é cheio de referência a filmes, né? Eles têm várias referências, várias coisas legais. Eles estão numa vibe muito boa e eu espero que continue. É, eles fizeram Big Hero 6. Big Hero 6 Immortals, que é uma música fantástica também. Nossa, e Centuries, cara. Puta música foda. Centuries me dá um arrepio na espinha. Então, na verdade, antes da gente começar esse podcast, antes de a gente pensar nesse podcast, eu tava ouvindo tanto músicas novas do Fall Out Boy quanto o Justin Timberlake. Olha aí. Músicas mais antigas, mas foi meio sem querer, foi legal. E pior que assim, eu olho esse álbum, eu gosto de tudo, principalmente do Save Rock and Roll, que eu gosto de todas as músicas, sim, cara. Sim, cara, o Save Rock and Roll é muito bom. Nossa, é muito, muito bom. Red Attack com a Courtney Love, puta que pariu, quando que eu imaginar que eu de novo ia estar escutando uma coisa dessa, cara? Nunca, sabe? É, o meu eu do passado nunca acreditaria. Nunca imagino. Seu eu do passado deve estar olhando pra você perguntando, oi? É, o meu eu do passado deve olhar e falar, onde eu errei? Mas tudo bem, vamos continuar. A A próxima pergunta é: uma banda que você gostava, mas hoje você não suporta? Agora quem começa é o Cabeça. A banda, ou na verdade nesse caso o cantor, que eu gostava e hoje eu olho e falo, é o Weird Al Yankovic. Eu nem sei falar o nome dele direito, mas para aqueles que não sabem, é aquele cara que ficou muito famoso fazendo paródias de músicas como Just Eat It, por exemplo, da versão do Michael Jackson, ou então Canadian Idiot, ou Constipated, da Avril Lavigne, que uma época eu achava muito tipo, porra, esse cara é um gênio, esse cara tá fazendo, mas depois eu fiquei meio, sabe quando eu falei, ok. Quando eu descobri, eu achei muito divertido, assim, sabe, eu achei uma parada tipo, porra, esse cara é muito bom, ele conseguiu transformar a parada. Mas depois, quando eu fui vendo, depois eu falei, ok, entendeu? Já deu, né? Tá na hora de parar. Eu tô num ponto da minha vida que, assim, só do cara não ser um ofensivo, um cara escroto e ofensivo, eu já tô de boa, cara. Eu não tenho como odiar. Não, assim, não. Eu não odeio ele, de forma alguma. Mas sabe aquela coisa assim, eu não escuto hoje, sabe? Eu passaria, por exemplo, a música no meu play. Eu não vou dizer que eu... É por isso que eu falei. Eu não tenho nenhuma banda que eu gostava e hoje eu odeio com todas as minhas forças. Eu não odeio o Weird Al Yankovic. Mas, assim, meio que eu cansei e falei, ok, não, sabe? Não vou escutar mais. Não tenho mais a, talvez, vontade de escutar, ou não é algo que tá no meu player hoje, entendeu? Apesar de eu reconhecer aí essa coisa meio da crítica que era importante, né? Uma coisa meio, eu posso brincar com o que eu quiser porque os Estados Unidos me deixa, entendeu? Porque a Constituição me deixa aí, sabe? E é divertido, algumas paródias que ele faz são inteligentes, entendeu? A Fat, do como se fosse a Bad, do Michael Jackson. Assim, ele teve o seu destaque, mas hoje eu acho que já dá pra fazer coisas melhores de uma forma não tão, eu vou copiar até o seu clipe, tipo, foda-se você. Mas tá aí, fica aí a minha... Tá lá. Né? Vai lá, Adriele. Uma banda, uma cantora, na verdade, que eu já gostei muito numa fase da vida, mas hoje é a Avril Lavigne, que era, assim, era a tríade da minha adolescência. A Avril, Linkin Park e o Nightwish. Caraca, quando Avril Lavigne é a parte mais, mais feliz da sua... Eu vejo problemas. Cara, depois do terceiro álbum dela, que ela virou toda cor de rosa, que tem Girlfriend no álbum... Essa Girlfriend é muito boa! Ela é muito boa, cara! Na época, eu gostava muito. Hoje em dia, ela já me incomoda muito, um pouquinho, mas deixa pra lá. Você gostava da fase dela bermudão? É, fase dela menino, que fazia treta no shopping. Já sei, peraí, eu acho que eu sei, eu entendi qual é o problema da Dri, mas você vai entender. Qual deles? É porque a Dri tem invejinha porque ela não envelhece. Também acho. Oh, que hoje você está mais velha do que ela. Não, ainda não. Para. Ainda não, para. Fisicamente, ela ainda parece a menina de 16 anos. Ainda me confundem, tipo, me confundem com gente de 16 anos, eu fico bolada, porque, né? Eu gostava bastante dela na minha adolescência, mas eu gostei muito do primeiro álbum dela. Só que o segundo, já no segundo álbum dela, foi um negócio tão... Né? Tipo, tem uma música do álbum que eu acho que eu considero maravilhosa, que é Nobody's Home. Só que, tirando isso, o segundo álbum dela é... Nobody's Home é boa. Eu gostava daquele clipe, eu não lembro qual que é a música, mas é aquele clipe que ela entrava no carro, no meio da chuva. I'm with you, eu acho. Eu não lembro qual é o clipe, mas era muito bom. Os clipes do primeiro disco dela eram muito fodas. O segundo disco deu uma escorregada muito feia e o terceiro não tinha mais ânimo de acompanhar, sabe? Assim, eu tenho uma memória afetiva por várias músicas da Avril. Então, você vê que a sua adolescência foi foda, porque você ainda gostava da fase meio fossa dela, dessa fase meio ok. O primeiro álbum dela tem Skater Boy, cara. Onde que Skater Boy é fossa? Não, mas essa I'm With You é tipo, tá frio à noite, eu tô sozinha, minha vida tá uma merda, entendeu? Pô, essa fase dela muito mais up e cor-de-rosa é muito mais legal, entendeu? Tipo, Hello Kitty. Assim, do terceiro álbum dela, eu só escutei Girlfriend, as outras eu fiquei, eu não cheguei a procurar. Mas eu gostei, eu gostava. Mas aquela coisa, já não era mais aquele, nossa, tipo, você define a minha vida. Eram os meus 12 anos, então, tipo, perdeu aquele vínculo, sabe? Ainda tem um carinho grande, mas perdeu. Eram seus 12, eram meus 18 anos. Como você pode não gostar de uma música onde ela usa o termo kawaii de uma forma totalmente estereotipada, vestida de meio quase lolita? Sério, isso não tem como você dizer que isso é ruim. Cara, se eu for pra ouvir alguma coisa de kawaii, eu vou ouvir a Kiari, que é muito mais da hora. Por favor. Ela envelhece. Kiari, pâmio. Um dia ela vai morrer. A Avril Lavigne, não. Eu escolhi para um artista que eu gostava, mas hoje eu não suporto. Na verdade, eu não coloquei nenhum específico, mas eu coloquei qualquer banda nacional que fez sucesso no início dos anos 2000. Porque, como eu disse, é aquela minha fase emo. Então, muito da que eu ouvia naquela época, hoje eu simplesmente não suporto mais ouvir. E eu vou citar o nome de algumas bandas aqui, não sei se vocês conhecem todas. Fresno. Porra. Não gostei, mas... Glória. Nunca escutei. Glória teve uma época que foi uma febre inacreditável. Dance of Days. Dance of Days? E Coelho e Limão. Coelho e Limão tocou no meu colégio, você vê a merda que era. Cara, eram quatro bandas que eu adorava quando eu era mais moleque, hoje em dia eu detesto, porque eu não quero ouvir falar dessas bandas do inferno. Mas por quê? Porque eu ouvi muito, eu acho que eu enjoei, essa é a verdade. Eu acho que passou, eu acho que, infelizmente, essas bandas... Ou eu envelheci, não, sei lá, eu acho que eu envelheci. A parada é, eu acho que as bandas que você falou, no geral, elas funcionavam numa época, e eu acho que elas nunca fizeram algo tão grande a ponto de ser atemporal. E elas ficaram naquela época, entendeu? Eu acho que talvez... Então, e hoje, quando eu escuto, eu falo, meu, eu não acredito que eu gostava disso, sabe? Porque é muito ruim. Mas essas bandas aí. É porque, querendo ou não, pelo tem menos... Tem mais outras que eu nem lembro, mas eu tenho que nem lembrar pra não lembrar das O problema músicas. Também era que era tudo uma coisa já meio enlatado, meio já... Então, sei lá, o próprio Coelho e Limão que você falou já era uma coisa meio Blink, todos meio Green Day, coisa, entendeu? É. Já meio chupado de alguma coisa. Eu tô feliz. Funcionou. Eu tô feliz de não ter Cine na sua lista, cara. É que Cine veio depois, né? Cine e o outro lá, o colorido lá, veio depois. Não, assim, é que esses moleques, eu imagino, fizeram uma galera muito feliz na época, mas eu acho que era uma afronta visual tão grande as pessoas acharem que podiam sair em público com uma porra de uma calça laranja. Eu toquei Restart na festa da escola de música. Caraca. Esse que é o problema de ser músico, né? Tipo... Tem que fazer tanta merda pra ganhar dinheiro, né, cara? Ou pra não ganhar dinheiro. Mas era na escola, não ganhava nada. Era... Como é que era o nome da música? Era uma música que, tipo, fez muito... Era... E eu vou te esperar... Essa música. Sim. Eu não lembro o nome dela. Mas eu toquei essa música e eu já não curtia mais quando eu tive que tocar essa música. Então foi meio triste. Agora eu preciso falar também de um pobre músico que se perdeu e que poderia ter tido uma carreira melhor. Você falou de bandas brasileiras. É que aí também eu acho... Agora me lembro. Deve ser começo de 2000. Que é o Felipe Dilon. Pobre Felipe Dilon e a sua musa do verão. Musa do verão. Entendeu? Pobre Felipe Dilon se perdeu, não sei. Se perdeu nas drogas. Demais, né? Onde mais ele está? Ele se perdeu nas drogas, na época, teve uma parada. Virou noia. É verdade. Ficou gordo, fez uns dread maluco. Cara. Colocão. Tinha aí o futuro na mão e jogou no lixo. É, cara, que fase, hein? Vamos ver, será que existem mais de uma música do Felipe? Cara, tem várias músicas do Felipe. Ele parece que teve um álbum inteiro. Teve? Cara, tinha uma música que tocava muito. Como Musa do Verão. Não, era outra. Só Pensa em Você? Eu tô vendo aqui a playlist que tem aqui o... Nossa! Deixa disso, ô menina, deixa disso, quero te conhecer. Vê se me dá uma chance, tô afim de você. Porra, quem não lembra dessa merda? Que fase, saudades. Que fase. Pobre Felipe Dilon. Que fase. Foi engolido pela mídia e pela música nacional. Que fase. Acho que, tipo, que define muito o desse cast. Que fase. Que fase. Que fase. Agora uma banda que você odiava, mas passou a gostar. Eu sou o primeiro a responder agora, né? E eu escolhi duas bandas, na verdade. Mas tem assim, motivos bem aparentes. É, por que que eu não gostava e por que que eu passei a gostar. Eu escolhi Metallica e Mr. Big. Por quê? Metallica faz uma afronta, né? Alguém falar que não gosta de Metallica. Your daddy, your brother, your lover and a little boy. Essa é exatamente essa música, do Mr. Big. Mas o que acontece é que eu ouvia todo mundo falar que era foda e eu não conhecia, entendeu? Ah, entendi. É a parada do Fault Boy. Então eu peguei a versão, porque eu não conhecia, não tinha uma porta de entrada, sabe, pra conhecer a banda, e eu acabava falando, eu não gosto dessa merda, eu não gosto dessa merda. Mas quando eu comecei a ouvir de verdade, eu vi que era assim, eram duas bandas fantásticas, sabe, tanto Metallica quanto Mr. Big. O Mr. Big, inclusive, faz mais o meu estilo que o Metallica, apesar de ser mais pro hard rock. Uhum. Porque eles têm músicas muito diferentes, cara, eu gosto muito do eu tava ouvindo bastante Mr. Big esses dias no Spotify, que é a melhor invenção da humanidade. É, cara, parabéns. E assim, são músicas fantásticas. Tanto que eu que gosto de escrever, eu mudei toda a parada de um personagem pra aparecer com uma música do Mr. Big, porque eu achei a música fantástica. Que inclusive é essa Lover, Daddy, Brother, Little Boy. Mas enfim. É Daddy, Brother, Lover, Little. Na verdade, é Daddy, Brother, Lover, Little Boy. Só, né? Little Boy. Na música ele fala And Your Little Boy. É isso aí. Caraca, cara, Metallica é do caralho. Eu acho Metallica do. Sempre gostei. Sempre fui fã. Cara, eu comecei, sabe quando eu comecei a gostar de Metallica? Quando eu vi Enter Sandman a primeira vez. Pô, Enter Sandman é demais. Aí eu falei, essa música é boa. Apesar de ela bem perturbadora em alguns momentos, mas eu gosto bastante. Não, cara, ela é boa, ela é boa. É, não, ela é foda, eu acho. E assim, eu não tô falando em letra, porque assim, eu não sou de pegar a tradução da letra pra saber o que o cara tá falando, não. Mas é pela musicalidade mesmo, instrumental e tal, eu sempre achei bem legal. É, eles têm um conjunto ali muito fechadinho e muito bom de músicos. Sempre gostei, eu acho que talvez assim, pra mim, o grande ponto do Metallica, do ponto de vista assim, de eu falei caralho, e eu fiquei assim, arrepiado, foi quando eu assisti o show deles no México, que eles fizeram. Eu vou tentar, o nome é Honra no México, como que é? Deixa eu ver se eu acho o nome do show deles, que eles... Orgulho, Paixão e Glória, que foi um show inacreditável que eles fizeram. E eu recomendo aí pra quem gosta dessa experiência de assistir shows, né? É, tem gente que não gosta muito de... é chato, porque, né, ao vivo, não fica a mesma coisa e tal. Porra, mas cara, eu tinha um problema sério com o ao vivo hoje em dia, e eu faço questão de ver ao vivo. Então, eu acho que assim, isso, na verdade, o ao vivo mostra muito da banda de verdade, né, cara? Exatamente, exatamente. Esse show... No YouTube eu só vejo ao vivo, eu não gosto de ver clipe, eu só gosto de ver ao vivo. Boa. Esse show é de 2009, 3 noites na Cidade do México, Orgulho, Paixão e Glória do Metallica. Eu acho animal, assim, é um show que você mostra, você vê como eles tocando ao vivo, e a galera vibrando, e a força que a música tem ao vivo, a música deles, como são, algumas músicas são mais intimistas, são com umas construções um pouco diferentes, como a própria Enter Sandman, Unforgiven, One, que são algumas músicas um pouco mais com uma coisa diferente, uma pegada um pouco mais, mais climática. Eu acho que elas funcionam muito bem ao vivo e vale a pena ser vistas, assim. A próxima é a Dri. É engraçado que do que foi a fase mais emo de algumas pessoas, eu comecei a escutar depois. My Chemical Romance é o caso. Assim, eu ainda não considero uma banda genial, nem nada. Eu tenho música deles no meu Spotify. Assim, eu... A única música que conheço deles é Teenagers. E foi o que explodiu. Welcome to the Black Parade, você conhece também. Não, vocês não conhecem Helena, para. Então, é isso que eu tô não, tô bolada. Desce, para o mundo que eu quero descer. É assim, eu escutar, na época, eu lembro que eu tinha um puta preconceito com eles, porque assim, quando eles estouraram, de fato, quando saiu The Black Parade e tudo mais, eu tava querendo negar que eu tinha um pezinho lá no emo também. Ah, conheço Helena sim, só não sabia que era dele. Eu tinha esse pezinho lá no... Mas eu não gostava de admitir, então assim, eu não escutava os caras. Eu, tipo, me obrigava a não gostar deles. Aí, mais recentemente, que eu fui escutar o Danger Days, que é um dos últimos álbuns deles. E eu fiquei bolada, porque assim, eu comecei a escutar, e assim, nossa, eles são bons. Aí eu assisti dois clipes do Danger Days, eu pensei, velho, eles estão contando uma puta historinha legal aqui, eu quero ver como termina e tudo mais. Aí eu comecei a escutar mais, percebi, nossa, eles têm um som legal, eles têm letras bacanas, tem umas coisas que passam. Fui conhecer um pouco mais sobre a história da banda também, eu gostei muito da postura dos caras da banda, tipo, o tratamento deles com os fãs e tudo mais. Aí quando eu comecei a escutar de verdade, assim, legal, vamos ver se eles vão lançar alguma coisa nova. Foi aí que a banda se separou. E essa é a história da... Eles, na verdade, eles vieram numa wave junto com o Fall Out Boy e junto com o Panic! At The Disco, né? Sim, sim. Posso dizer qual que foi a primeira vez que eu tive contato com o My Chemical Romance? A minha reação foi, ok, eu vou voltar pra banda original e fui escutar Green Day. Entendeu, sabe? Tipo, ok, não, ok, eles já são, vi. Eles são muito mais chorosos. Não, cara, escuta... Não, Welcome to the Black Parade é uma música muito foda, vai, para. Não, mas a minha reação, do ponto de vista estético, que até inicialmente musical, foi tipo, ok, vocês pegaram o Green Day e deram uma... Chorada. Uma bizarrada, uma chorada, entendeu? Colocaram mais lápis de olho, uma chorada e tal, então eu falei, ok. Então, já que eu mencionei, eu gostava do Panic! At The Disco por causa da parada mais artística que eles faziam. É pelos clipes mesmo. Porque os clipes deles eram mais surrealistas, sabe? Não era essa coisa mais normal. Era um clipe no circo, era um clipe numa parada maluca. Essa é aquela Rise No Tragedies, alguma coisa assim, não é? Do circo? A Rise Sins Not Tragedies. Isso. A Rise Sins Not Tragedies. Outra muito boa deles é a Nine in the Afternoon, né? Que também é meio... anos, sei lá. É uma arte diferente, sabe? Fora do comum. É, eu me incomodava um pouco às vezes quando era, tipo, bizarro demais, assim. Eu falava, ok. Vocês têm probleminhas, entendeu? Alguém aí tá precisando tomar um remedinho. Apesar que eu gostava. Pena que é disso que eu gostava. E agora é sua vez, cabeça. Antes que eu pule você de novo. Uma banda... de novo, é muito difícil entrar no odeio. A banda que eu falei, eu não vou falar que eu odeio. Eu vou dizer que eu não ligava. E depois que eu fui entender o quão incrível era. Porque senão, né, também é um crime que eu iria falar. Mas, na verdade, aí o cantor é o Michael Jackson. Que quando eu era jovem, eu achava, sabe, tipo, era meio que mais um. Assim, eu conhecia, eu vi, ok. É, eu não sei como com você, te interrompendo, desculpa, mas... Claro, sem problema. A minha infância, eu achava, quando eu era moleque, eu achava que ele era muito antiquado. Quando eu cresci, eu comecei a gostar. Não sei se é isso. Tinha um pouco disso, quando eu conheci ele já não era mais o atual, ele ele já era mais antigo, vamos dizer assim. É a fase ruim dele. Ele tava numa fase muito ruim e a fase pós-morte fez ele ficar bom de novo, sabe? É triste dizer isso, mas é verdade. Então, eu conheci ele. Na verdade, foi antes da morte que eu conheci, que eu realmente comecei a ter um contato maior e ver, puxa, né? Puta, o cara é bom pra caralho mesmo, sim, entendeu? Não, o cara canta demais. Porque assim, né? eu ouvia muita coisa. Isso, é uma época que eu não conseguia definir tão bem, sabe? Eu não conseguia, como que eu posso dizer, colocar tão bem como era o talento musical do cara. Eu não conseguia entender, eu não tinha esse discernimento, entendeu? E aí tinha sempre aquela história, ah, o rei do pop isso, o rei do pop aquilo. Aí sabe aquela coisa, tipo, ok, mas eu já ouvi. Mas aí quando você vai começando a entender, quando você vai tendo uma visão melhor, você fala, caralho, ele era foda, entendeu? Ele era um cara mesmo. E aí que eu tomei um gosto tão grande por ele, mas assim, nunca o odiei, mas por uma época, realmente, pra ele era mais um. Talvez até pra um pouco da questão em casa também, nunca ninguém foi muito, não tava entre os grandes músicos que tocavam na minha casa, por exemplo, porque o meu gosto musical, muito desse gosto mais refinado, teve um pouco de formação dos meus pais. Meus pais nunca foram tão desse lado mais pop dele, de ele e não entendia o quão bom era. Então acho que isso talvez teve, por isso, o delay, né, entre eu conhecer e entender o quão bom ele era. Próxima pergunta, uma banda que ninguém conhece, ou artista, né, que ninguém conhece, mas que você adora. A categoria hipster agora, ai, porque eu conheço uma banda que só três pessoas conhecem. Bota aí o monóculo. Tem uma banda do meu bairro. Agora é a Dri que começa. Como tava faltando um pouquinho de ataquice nessa porra, eu vou colocar a única banda, assim, a banda que eu conheci recentemente, que eu achei muito massa, que chama Wagaki Band. Wagaki essa Band. Eu conheço, você não é ninguém conhece. Eu vou saber aqui que vocês não conhecem, não vou, então. Vocês nunca falam da merda, devia ter falado antes. Vou ser bem sincero, só conheço uma música. Então, e assim, eles misturam instrumentos tradicionais japoneses com rock pesado e tem toda uma parada visual deles, de roupas, de coreografias, os clipes. São umas produções super bem feitas, super detalhadas, sabe? Uma estética muito foda. E o som deles é muito massa. A mistura de instrumento tradicional com guitarra pesada, com bateria pesada, fica muito bom. Eles fizeram, por exemplo, uma música que ficou conhecida por causa de Vocaloid, que é Senbon Sakura, que eles fizeram, que ficou do caralho. É a que eu conheço, inclusive. Tem música deles na trilha sonora do live action de Shingeki no Kyojin, que eu escutei a preview e eu quero escutar o resto. Já saiu, por sinal, pra vocês escutar. Ficou muito bom. E assim, o som deles é muito maneiro. Ficou uma mistura fantástica. Tipo, igual tem bandas de folk metal que misturam instrumentos tradicionais europeus com rock, eles pegaram instrumento japonês, tacaram lá e ficou foda pra caramba. E a galera tem que escutar porque é muito bom. Eu tô escutando aqui, realmente é muito bom aquela paradinha de misturar o banjo japonês com a flauta. Não, e não com só isso, a voz baixo, dela. Pô, a voz da cantora, vocalista é foda. Ela faz aquela gargantadazinha que a música tradicional japonesa tem. Cara, é difícil pra caralho de fazer isso. Sim. É muito fantástico. Eu ouvi essa Senbon Sakura, eu acho que eu ouvi umas 20 vezes seguidas, sabe? Pra decorar cada detalhe da música. E eu acho fantástico também. E a parada da mistura, né? É misturar um monte de coisa diferente que você pensa que nunca vai combinar e de uma forma que combina muito bem, né? E bem misturado, que eles aparentemente têm uma qualidade aí técnica muito legal mesmo, assim. Sim. Uma sensibilidade pra misturar essas coisas que Na verdade, isso é uma característica, assim, muito comum no J-Rock, né? O J-Rock em si, ele tem uma musicalidade muito boa. É que a gente não conhece tudo, sim, né? Sim, a musicalidade mais uma teatralidade maneiraça que eles... as apresentações, além de tudo, são visualmente muito boas, né? São visualmente muito bonitas. Caraca! Tá tendo um solo naquele banjo japonês que eu acho maneiríssimo. Que eu não sei o nome daquele. Cara, que foda! O nome daquilo é Shamisen. Vou chamar de banjo japonês. Quem me apresentou essa banda foi o Hideki, inclusive. Ele tem boas indicações. Ele indica umas coisas muito fodas, velho. Então. O Hideki, parabéns. Parabéns, Hideki. Vamos dedicar esse podcast ao Hideki. Vamos descer um degrau. Entendeu? É que assim, quem sabe assim, um dia a gente consegue convencer esse puto a gravar. São tipo 3 anos. Quanto mais o Hideki, ele é tsundere. Quanto mais você pede, menos ele vai fazer. Exatamente. Entendeu? É como se eu quisesse ajudar vocês. Baca. Exatamente. Pô, agora é o cabeça, né? Vai lá, cabeça. O meu, que também não é desconhecido, mas porque é muito difícil você ter uma banda totalmente desconhecida, não sei se seja a sua banda, né, e só sua mãe conhece. Mas é aí um cantor que eu realmente conheci meio no sem querer, e realmente ele me conquistou desde o começo, acredito que vocês dois já conhecem, e alguns ouvintes também, que é o Philip Phillips, vencedor da 11ª edição do American Idol. Eu conheci por sua causa, na verdade. Por minha causa. Por sua causa. Então, eu entrei numa missão de apresentar. Que é de aniversário. Ah, o que eu ponho nessa trilha? Então, isso. Aí me mandou uma playlist inteira do Philip Phillips. Ah, mano. Eu conheci por causa da nossa playlist no Spotify. Secreta. Você colocou. É. Eu coloquei duas músicas dele. Que você colocou músicas dele, aí eu fui ouvir. Inclusive, eu salvei porque tá na minha lista pessoal particular agora. Ele tem uma. Então, cara, eu gostei muito porque ele tem uma coisa meio pop rock, meio folk. E sabe o que eu achei legal? É porque a voz dele, ela, apesar de ela não ser aguda, muito aguda, ela é uma voz, sei lá, eu gosto do estilo. Ele tem um pouco daquela coisa meio rouco em alguns momentos, né? Mas não é totalmente grave. E ele não sobe muito, mas é legal. E, cara, e ele compõe, ele toca, né? Ele foi um dos, até onde eu sei aí, desses do American Idol, ele conseguiu já lançar 2 CDs. Eu acho que o último álbum, o último, que é o Searching the Light, acho que é do ano passado, salvo engano. E assim, cara, eu realmente me apaixonei pelo tipo de música que ele faz. Ele também é bem, apesar de dentro do estilo dele, ele tem uma versatilidade muito grande, entendeu? Eu me casaria facilmente com ele. Mais famosos que ele são a Kelly Clarkson e o Adam Lambert, né? Então. Mas assim, lá é um pouco diferente, mas ele se deu bem, ainda mais entrando aí num mercado difícil nos Estados Unidos, né? Ah, o pop rock folk, você tem 6 bilhões de pessoas que tocam pop rock, qualquer tipo de coisa. E eu acho que vale sim a indicação ver pra quem quer uma coisa um pouco diferente, que ele tem, ele é muito autoral realmente, assim, e eu simplesmente amo tudo que ele fez até hoje, os 2 álbuns. Bom, eu escolhi para esta pergunta uma banda que ninguém conhece, mas eu gosto, um cantor também, eu não sei de onde ele veio, vou ser bem sincero, eu descobri ele por acaso, também no Spotify, né, vou fazer propaganda para o Spotify, espero que eles vejam e nos patrocinem. Spotify, patrocina nós, já que o Netflix não quer. É. Ó, só vou dizer, se esse dólar continuar subindo, Spotify subir, fodeu, viu? Não ia dizer nada não, tá? Mas é. Spotify não cobra esse mês dele. me dá isenção desse mês. Mas esse Zach Waters, eu não sei de onde ele veio, eu sei que ele é americano, mas ele tem músicas muito boas, que são pops também, só que é um pop um pouquinho diferente, não é aquele pop muito eletrônico, ele tem lá as suas músicas mais eletrônicas, mas ele tem algumas que não são, entendeu? Eu acho interessante, não sei se vocês já ouviram alguma, eu vou colocar um vídeo pra vocês escutarem. Eu tô ouvindo aqui Over You. Over You, eu gosto de Penelope também, tem uma que chama Pony, que é mais eletrônica, que são assim as 3 que eu mais gosto. E o som que ele faz, assim, é muito diferente do pop que a gente tá acostumado com voz masculina. Então eu curti bastante o estilo dele e ele merece que as pessoas conheçam também, né? Que ninguém, acho que daqui do que a galera escolheu é o que menos se conhecem, né? Acho que ninguém conhecia. Talvez, ele tem poucas visualizações no Facebook, lá. No YouTube, que é um lugar onde que, né, essas pessoas são, conseguem, todos os seus seguidores vão ouvir músicas lá, então mesmo o cara desconhecido, ele tem aí um número legal, ele tem pouco até, tem, sei lá, ele tem 4 mil inscritos no canal dele, que é de música, então eu descobri a música dele de uma forma mega sem querer, foi ouvindo uma playlist aleatória lá, e eu vi uma música dele, aí eu gostei da voz dele, porque como eu gosto de vocais mais alto, ele tem um timbre muito alto, eu fui atrás dele e descobri mais músicas, e aí eu comecei a curtir. E eu acho que foi uma puta descoberta, né, na minha. E eu virei fã. Eu escuto qualquer coisa que ele lançar hoje em dia. Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido, eu um homem da casa. A última pergunta de hoje é uma banda que marcou a sua vida adulta. E quem começa agora é o Cabeça. Bom, vamos lá trazer uma coisa aí que talvez muitos de vocês se surpreendam, né, conhecendo aí o meu gosto musical. Mas foi um cantor que eu achei quando, assim, já conhecia, mas que eu comecei a tomar contato. Quando eu tava procurando esse estilo que fazia tempo que eu não escutava, que era o rap nacional, e eu cheguei no Emicida. Que pra mim, apesar de eu ter um conhecimento já por cima, sabia quem ele era, já tinha visto ele em programas de televisão, mas eu não tinha ideia da qualidade musical que ele tinha, do ponto de vista de, seja do mesmo do criando rap, seja do ponto de vista social dele, seja do trabalho que ele faz, ele é realmente assim um cara incrível, as músicas dele, muitas delas me arrepiam, entendeu? Músicas que mexem comigo e que fazia tempo que eu não tinha contato com uma coisa nesse nível, ele consegue falar com a bate crítica com todo mundo. Ele é bem agressivo quando precisa ser. Ele é seco, ele é duro quando precisa. E eu acho que ele faz isso de uma maneira que não é deslocada, não é uma maneira, assim, fora do contexto. Eu acho que tudo é muito bem feito. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que, assim, ele tem que... Ele marcou muito numa fase onde eu queria uma coisa mais crítica. Eu tava sentindo falta disso, uma coisa, assim, mais... Que fosse nacional, que fosse crítico, que fosse mais cru, entendeu? E eu acho que ele tem um trabalho incrível nesse ponto. Eu, particularmente, eu gosto muito das músicas do Emicida também. Eu conheci ele bom tempo, quando eu ainda tocava numa banda de rock, cujo vocalista era rapper. E ele era, tipo, muito fã do Emicida quando o cara ainda não era tão conhecido quanto ele é hoje, né? E aí ele me mostrou muitas músicas daquela época. Na época, é claro, eu não tava muito na vibe, mas eu escutei alguma coisa. Depois, mais recente, eu comecei a ouvir mais do Emicida por causa do Panda. Inclusive, que o Panda é, tipo, mega fã dele. Cara, ele tem umas letras fantásticas. E não só, agressivo por agressivo, pelo chamar a atenção por algum problema. Ele também ele tem umas músicas que tem uma mensagem motivadora muito forte, né, cara? Que nem aquela Levanta e Anda, né? Até hoje é a minha preferida dele. Aquela música eu acho animal, cara. É, entendeu? É muito boa. Ele tem uma, agora também ele lançou uma com a... Agora não, já tem bastante tempo, na verdade. Ele lançou uma música com a Peach, muito boa. E recentemente ele lançou uma que eu esqueci o nome, mas eu também tô ouvindo bastante, que é do CD novo dele, que inclusive ele cita referências, assim, muito claras do que eu conheço. Então eu me sinto muito incluído, sabe, no que ele tá falando. Eu acho isso muito legal. No que ele faz, eu acho muito legal, porque muitas vezes eu consigo entender o que ele tá falando, me encontrar na música, né? E acho que esse é o grande objetivo dele, na verdade. Então acho que é por isso que eu gosto também. E eu acho que ele consegue ser universal, assim. Ele não vai se focar em um... Apesar dele trazer uma mensagem de uma realidade, ele tá num trabalho muito mais de conscientização do que muito mais de levantar o ódio e a raiva, seja lá por que motivo seja. Ele te mostra de uma forma agressiva aquilo que, se você vive, você vai se identificar. Se você não vive, você precisa ver. Exatamente. Entendeu? E tem outra que eu acho também é o fato da... Nem pela música, mas pela personalidade dele. Que muito da cena, não só do rap, mas acontece muito no rock também, que é a parada da popularização. Tipo, a galera, você tá na modinha, então eu não vou mais curtir você. E ele fala muito disso. Ele fala, porra, eu tô fazendo meu trabalho pra ser reconhecido, tá ligado? E eu vou fazer, sabe, que até não sei se é certo que eu vou fazer, mas criticando os racionais que não gostam de aparecer, sabe? Tem essa coisa meio underground, querem ser underground. Eles querem se ficar escondidos no canto dele e fazer a música dele. Porra, não, o cara fez uma música boa pra chamar atenção, ela tem que aparecer, entendeu? Uhum. E ele tem essa mentalidade que eu acho fantástica. Porque você não faz... Eu não sei como é pra esse cara, pro Mano Brown, fazer uma música, mas pra mim, criar alguma coisa é pra que as pessoas vejam mesmo, sabe? Uhum. Não é só pra mim ou só pra um nicho fechado. Eu quero chegar ao maior número de pessoas possível. Ainda mais quando você tá falando de uma coisa tão importante, ou de mensagens, ou de histórias, ou de coisas tão relevantes socialmente falando. Exatamente. E o MC dele faz justamente isso. Ele quer que a música dele chegue. Então ele não liga de aparecer, de ir no programa de televisão, apesar que ele vai pouco, porque a música dele não cabe muito nas grandes mídias, mas o que é possível, ele aparece. Ele apareceu bastante na MTV, no final da MTV. Então, assim, eu acho que ele é um cara que, não só como músico, mas como pessoa, é um puta exemplo pra mim, sabe? E outra coisa, ele chegou ao ponto dele, por exemplo, ele apareceu na trilha sonora do FIFA. É. Entendeu? Pra você ter uma ideia de como ele ganhou o seu destaque. Ele também não é de agora, né? Não é dizer que ele começou agora, ele é um cara que já tá há muito tempo aí. Mas ele tá sendo reconhecido e ele tá conseguindo cada vez mais passar essa mensagem. Eu acho que talvez aí dessa... O Kiba levantou muito bem essa Levanteando, eu acho que vale a pena ser citado aqui. Eu tô até arrepiado falando. É que tem uma passagem que ele fala, assim, né, resumidamente, ele fala, você reparou que você é o único representante do seu sonho na Terra? Se isso não fizer você levantar e ir pra frente, eu não sei o que vai. Cara, essa frase é uma mensagem muito forte. É, essa frase se tornou, assim, um norte, sabe, pra mim. Eu uso essa frase no dia a dia. Por mais que não pareça comigo isso, eu uso essa frase no dia a dia. É realmente, assim, algo muito, eu acho, muito forte. Eu acho que precisa ter um contato. Claro, pode ser que você aí que esteja ouvindo não goste do gênero e acontece, mas, assim, eu acho que ele tem muito a dizer e vale a pena escutar e tentar, puxa, deixa eu repensar algumas coisas aqui. É fantástico. Uma banda que tem me marcado muito nos últimos anos é Florence and the Machine. Assim, desde a primeira música deles que eu escutei, já deu aquele estalo, porque era um negócio muito diferente de tudo que eu tinha escutado, sabe? Era uma pegada muito diferente. É uma pegada um pouco mais calma em algumas músicas, um pouco mais, como dizer, leve. É um negócio, é difícil explicar Florence, porque cada música tem um, passa um sentimento diferente, entendeu? Mas... Cara, a Florence é outra que tem uma voz incrível, né, cara? Nossa, e não é uma voz só no estúdio. Você põe essa mulher num palco, a performance dela é um negócio de outro mundo. Cara, ela é... Sabe? Eu sou muito parcial pra falar dela, porque, tipo, depois que eu assisti o show dela pela TV, infelizmente, no Rock in Rio, eu fiquei, assim, virada, porque é lindo. É lindo ver como ela canta e como ela é apaixonada pelo que ela canta, como as músicas têm letras tão ricas e umas misturas de instrumentos tão diferentes, aquela harpa que aparece às vezes, influências muito distintas e músicas muito, muito, muito diferentes, sabe? Mas ainda assim, músicas, acho que são músicas que mexem muito, pelo menos elas mexem muito comigo, despertam sentimentos diferentes de uma pra outra, sabe? É um negócio muito foda. Você pega uma Dog Days Are Over, que é mais felizinha, uma Shake It Out, que é felizinha, aí você compara com uma, sei lá, No Light, No Light, ou até Kiss With A Fist, que é uma música muito divertida dela. Mas não é só felizinha, né? Ela é felizinha, mas ela tem uma emoção, um sentimento muito forte. Que é aquela voz maravilhosa que é da Florence Welch. E não só isso, ela mistura um instrumental, as cordas, assim, bem levinhas, e pega uma percussão forte. Pelo menos na Dog Days Are Over, então, as outras eu infelizmente não conheço muito. Um baixo muito marcado, uma harpa muito ela forte. Tem consegue colocar um negócio leve misturado com um negócio pesado e funciona, sabe? Eu acho muito bom. O álbum novo isso como dela, banda, né? Nossa, o álbum novo dela é lindo, lindo. Eu tô escutando ele non-stop também. Um álbum muito foda, que é o How Big, How Blue, How Beautiful. Ela se reinventa muito, a banda se reinventa muito de um álbum pro outro, mas tem ainda uma essência que é muito própria, é muito particular, sabe? Florence é uma banda que se reconhece muito fácil, sabe? E é uma banda que eu tenho gostado muito, muito, muito mesmo. Porque é uma coisa muito, muito diferente, muito meio etérea, inclusive. O jeito que ela canta tem um quezinho que não parece ser, sei lá, completamente real, sabe? É um negócio muito engraçado que as músicas conseguem passar. E uma que me marcou mais recentemente, vou falar duas porque sim, que é, vou falar menos, um pouquinho menos essa, que é a Gogó Bordello, que eu escuto pra dar muita risada. Os caras são muito engraçados. Gogó Bordello é tipo rock cigano. Letras muito engraçadas, um instrumental muito louco, o vocalista com um puta sotaque ucraniano, e assim, é legal ver os vídeos ao vivo deles, que é assim, inspiração pura, sabe? É uma energia que eles têm que é fora do comum. É muito, muito, muito, muito divertido. É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. A minha escolha para esse tópico não vai ser tão emocionante quanto a dos amiguinhos, né? Ah. Mas, pra mim é muito importante também, porque marcou aí minha vida adulta. Não só minha vida adulta, porque eu conheci na adolescência, mas recentemente... Fault Boy! Não é Fault Boy. Mas eu tenho escutado assim muito recentemente, muito, muito, muito mesmo, que é o Maroon 5. Porque, cara, eles têm uma musicalidade também fantástica. Por mais que não seja uma banda exímia em instrumental, que o cara faz 500 mil solos com a guitarra e o cara da bateria toca com 3 bumbos, mas eles têm, assim, são letras que me prendem. E é uma das poucas bandas que eu fui atrás das letras pra entender o que ele tava falando. E é uma parada muito sentimental, sabe? Não só pros momentos de fossa, mas pros momentos felizes também, pros momentos bons. Em fossa we trust. São músicas boas, que grudam na cabeça, simples. Eles têm ótimas parcerias, que nem a música deles com a Rihanna, que é muito boa. A Moves Like Jagger também, que tem a Aguilera, também é fantástica. E, além disso, eles têm não só os últimos CDs, mas os CDs mais antigos também têm músicas fantásticas. Como Chill Be Love, Sunday Morning, que é uma música que eu, assim, adoro, acho fantástica até hoje. Gosto muito de Animals. Animals, que é mais recente. Muito. Eu gosto muito do Adam Levine porque ele é lindo. Ele é absurdamente lindo. Desculpa alguém precisava falar isso, mas Adam Levine, seu lindo, parei. Eu acho que na verdade, ele deveria ser mais conhecido pela voz que é impossível que ele tem. Que, obviamente, ele conseguiu com o pacto, com o Tinhoso, porque nenhum ser humano consegue. Não, ele brinca no The Voice, que eu tava assistindo The Voice americano, que ele brinca, que ele sente inveja dos caras que tem voz muito, muito grave, voz grossa, porque ele tem voz de menininha. ele tem noção disso, sabe? E não só em questão das músicas, mas ao vivo eles são uma banda completa. Eles fazem apresentações ao vivo fantásticas. Tem umas coisas acústicas que eles fazem. Tem o show dele, se eu não me engano, foi no Rock in Rio, não esse que tá rolando agora, o anterior a esse, acho que foi 2 anos atrás, eu não sei, não me apego muito a isso, mas que eles fizeram um show aqui no Brasil, e cara, foi simplesmente fantástico. Eles encerraram o show com o Shibi Love. E pensa você pegar o palco mundo, que é o maior de todos, e motivar toda a galera a cantar com eles, sabe? Assim, sério, fantástico. Isso só mostra que, assim, por mais que você fale, ah, eles parecem ser meio meh, né? Mas ao vivo eles são incríveis. Tanto que a coisa que eu mais quero recentemente é ir no show deles que vai ter ano que vem. Mas não sei se vai rolar. De qualquer forma... Nossa, o som deles é muito bom mesmo. Assim, a gente fala do piadinhas com a delicinha do Adam Levine à parte, eles estão... Eu acho que, assim, são músicas pra todos os gostos também. É um som muito agradável, a voz dele é muito bacana, o instrumental deles funciona. Eu acho que, assim, eles são muito versáteis, né? Sim, e ao vivo eles brincam, eles trocam. Nem tem uma música que o Adam vai pra bateria e o outro cara vai cantar. Eles não têm... Assim, claro que no que eles mostram publicamente não é assim, né? Porque tem a formação. Mas ao vivo eles fazem o que eles querem, sabe? E tem essa liberdade de banda que é muito diferente. Ao mesmo tempo eles têm umas músicas bem dançantes, bem rápidas, tem umas músicas bem lentas, misturam diversos estilos também, tem isso, tem a questão do vocal, que é o bem estilo de vocal que eu gosto, e sei lá, por mais que não seja o melhor dos rocks, nem o melhor dos pops, é uma banda que eu tenho escutado muito recentemente e que é uma banda que eu não pretendo esquecer tão cedo, então acho que marcou minha vida adulta. E se você tem essa um pouco dessa coisa meio, mas eu já escutei lá atrás, né, sei lá, She Will Be Loved, dá uma chance hoje em dia, você já deve ter escutado alguma coisa deles, recente, mas vale a pena. Sim, é porque eles tocam muito, né, no rádio. Tocam muito, às vezes a pessoa não é tão ligada no rádio, mas assim, cara, eu acho que vale a pena dar uma revisitada aí, tem cara, tanta coisa. Tem uma música recente deles, recente assim, um ano, vai, Maps, fantástica. Maps é muito não boa. Não só Maps, a própria Animals, que o Cabeça comentou, The Sun é a música mais antiga deles, que é bastante. Fantástica. Tem várias, assim, uma banda, você fala, não é uma banda que vai ficar na história, mas, cara, eles têm tanta música conhecida, tanta música que você, porra, é difícil alguém que não sabe o que eles estão fazendo atualmente, não sabe nada, sabe? É uma banda que vale a pena, assim. Eu acho totalmente válido e recomendado que você dê essa outra chance ao Adam Levine e sua voz fina. Sua voz fina e sua banda. E Sugar, ele invade casamentos e é um clipe muito bom, eu recomendo pra todo mundo. Não invada casamento. Não invada casamento, mas o clipe é legal. Invada um casamento, comida de graça. Que fase da Dri, hein? Que fase. Gente. E eu tô feliz por chegar no final desse podcast sem mencionar. Olha, eu mencionei a Nicki Minaj, mas eu não. Não fui eu que falei dela, de boa. Mas eu comentei também. My Anaconda Don. Não falei da Nicki, não falei My da Anaconda. Miley Cyrus, não falei da. Oh my god, look at my butt. Deixa quieto. Não, ela não fala da própria bunda na música. Ela fala pra olhar a bunda da outra. Oh my gosh, look at that butt. My god. Não é dela. That butt, é verdade. É a da that butt. Ela mas conta. A dela é que tá em 3/4 da tela, né? Oh, mas vocês vão falar pra mim que, sei lá, Bang Bang, da Jessie J e da Ariana Grande não é da hora. Jessie J é fantástica. A Jessie J é fantástica. Boa, Jessie J é boa demais. Nossa, a Jessie J tem uma puta voz, velho. Jessie J é fantástica. A Jessie J melhor que todo o The Voice brasileiro, diga-se de passagem. Tá? E todo aquele sozinho. Outro da Sandy. Qual que é o da Sandy? Superstar. Superstar. Também. Sozinha. Ela poderia fazer sozinha as duas. E ainda apresentar o Big Brother no lugar do Bial. Sei lá. E a Fazenda do também. E a Fazenda no lugar do Justus agora. Que roubou o papel do... Máquina da Fama do SBT Brito. Também. Mas é isso aí. Alguém tem alguma consideração final? Eu acho que pra citar grandes músicos, esse cast veio assim como uma bola de demolição. E coloque a Miley Cyrus semidua em cima de uma bola, por favor. A minha única consideração final é: a gente ainda precisa providenciar as playlists do Kiba, que ainda não aconteceu. Eu não vou gravar playlist nunca jamais. Olha aí, que olha a mágoa. O ressentimento. Eu vou manter meu gosto musical em segredo, meu real gosto musical, porque vocês não sabem se eu falei verdades aqui nesse podcast. Mas você não é tão bom ator assim. A gente te conhece, cara. Então, vou manter minhas escolhas para playlist em segredo. Só participo das playlists que todo mundo participa. Porque senão vai ficar chato. Entendi. Que absurdo. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste podcast. Mandem as suas bandas e cantores que marcaram vocês também. Eu sei que vai dar trabalho, mas volta, anota as perguntas, responde as perguntas e manda pra gente. A gente não vai anotar pra vocês, não estamos aqui pra isso. A gente vai, mas a gente é capaz da gente até ler na caixa de entrada se você fizer direitinho. E se eu tiver, eu faço questão de ler. O Cabeça beleza. Também e o Sage, que com certeza vai estar, ele também vai ler. Com certeza. Ele vai querer correr um pouco, porque ele sempre quer correr. Se vocês falarem da Nicki Minaj, a Adriele vai ficar feliz. Nicki Minaj. Nicki Minaj diva. A Adri adora a Nicki Minaj. E não existe nenhuma ironia nisso. Não, não só a Adri. Mas é isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigado por escutar mais esse Projeto X Podcast. Fique agora com caixa de entrada. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Aê, caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é o Mugi. E vamos gravar esse Caixa de Entrada no clima pós-almoço. Tá bom, né? Porra, barriga cheia, velho. Nossa. Bom, mas pra quem quer conhecer um pouco mais o nosso site, né? Escuta a gente via iTunes, via algum agregador de podcast. Acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Também nos mande seu feedback pelo contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. Podcast, e também acesse a gente no grupo do Facebook. É só ir lá no Facebook e achar a gente, viu? E também nos mande aquele tweet, aqueles 140 caracteres pelo @projetoxpodcast. Oh yeah! Recados, né, galera? Temos dois recados aqui, importantes, né, interessantes. O primeiro recado é sair o J-Wave 259 sobre Bidu Caminhos, no qual eu e o Cabeça participamos. Falamos dessa incrível história fofa da Graphic MSP. Tá muito legal, viu? Eu curti essa história. Curtiu o podcast? Vão lá, baixem e escutem, tá bom, galera? E também nessa semana lançamos o Projeto X Playlist número 50! Aê! E que nesse episódio a gente fez alguma coisa um pouquinho diferente. A gente pegou as recomendações dos nossos ouvintes pelo grupo do Facebook. Tá vendo? Vocês não participam do grupo? Então, poderia ter participado do Projeto X Playlist 50 aí, ó. Olha aí, que legal, viu? E teve coisa muito legal. Pô, teve One Piece, velho. Ah, demais! Olha aí, que coisa. E você não participou, porra. Ah, não deu, não deu. Tudo bem. Então vão lá, escutem link do post, galera. Isso aí. E-mails. Go e-mails. O primeiro e-mail é do Rodolfo Alves. Olá, amigo do PXP. Aqui é Rodolfo Alves e viagem no tempo sempre vai dar merda. Sempre dá merda. Se a gente tá falando mais do Flash, vai dar mais merda ainda, cara. Vai dar mais merda ainda. Bom, mas eu gostei muito da série Flash no geral, mesmo ela tendo suas falhas. De Arrow não tem jeito, a não ser que vire Maria do Bairro, porque aí sim vai ser maneiro, cara. Ô, louco, viu? Pô, eu não sei qual que é o problema das pessoas. Aceite Arrow no seu coração, velho. Complicado. Pô, eu não vi, então, whatever, né? Já esse cast acabou ficando um pouco ruim, porque visivelmente a edição deve ter dado merda. Fato que esse aqui acabou deixando muitas partes repetitivas e algumas arrastadas. O mesmo aconteceu com o cast dos animaizinhos. Ô, Mugi, o que você tem pra falar sobre isso? Enfim, olha, ó, o cast de animaizinhos eu tive realmente problema, se a gente lembra disso daí na época. Uhum. Esse cast eu não tive tanto problema. Eu tive um problema de luz, mas não foi, tipo, problema. Pode ser que eu tenha falhado na minha captação de editor e ter cortado partes repetitivas. Foi mal, minha falha, porque realmente a gente falou muitas coisas repetitivas nesse cast. Como, tipo, a gente apresentou Barry Allen 3 vezes. Mas beleza. Ah, esperamos que isso não se repita, viu, Mugi? Tá bom. Olha aí, a bronquinha. Bom, e eu estou começando a achar que o espectro do azar que a Adri fica emanando está começando a ficar mais forte. É melhor alguém procurar uma profecia antes de que dê mais merda. Olha, vamos fazer o seguinte. A Adri, ela tá numa vibe, velho. É melhor nem comentar. Então vamos parar com essa situação de padrão Adri por uma hora. Porque só tá trazendo mais merda pra ela, coitado. É um mantra do mal, gente. Parem com isso. É um mantra do mal. Então, galera, é isso. Valeu, até a próxima. E PS, Sense8 é uma merda. Ô, louco, a série tem uma ideia boa, mas peca muito em diálogos e poderia ser muito... Finalmente alguém que concorda comigo, velho. E poderia ser muito melhor explorada a temática. Caramba, viu? Esse não gostou da série. Olha, eu sou uma pessoa que gosta de praticamente tudo e eu não gostei de Sense8, velho. Ô, louco, que triste. Eu não vi, então não sei. Mas valeu pelo teu e-mail, Rodolfo Alves. Vamos agora para o e-mail do Josivan Batista. Olá, pessoal do PX. Faltou um P aí. Mas beleza. My name is Josivan and I am the fast... Não, pera. Sou Josivan Batista, 27 anos. Teresina, Piauí. Acho que a gente nunca leu um e-mail de Teresina, né, G? Ele é o único, né? Ele já mandou um outro e-mail também. Ah, tá. Então, é falha minha. Enfim. Bem, sobre o cast de Flash, foi bom, só achei que foi meio demorado pra chegar na parte que falam do trama em si. E sobre The Flash, tô muito empolgado pra ver essa temporada nova. No episódio 15, minha cabeça explodiu com a viagem no tempo. Spoiler! Olha aí. Ó, oh, spoiler! Uau! Conceita! Que loucura foi aquela. Tava acompanhando a série até ali como uma série normal e tal. Mas depois desse acontecimento, tudo mudou. Pegaram a piadinha? Pegaram? Meu Deus. Tomara que continue assim e não vacilem. Ah, só pra constar. Assisti o último episódio sozinho na primeira vez e ainda bem que fiz isso, porque o suor masculino correu pelos meus olhos. Que cena! E agora, gente? Fodeu. Vamos censurar o e-mail do cara. Porque, enfim, confia, spoiler alert, beleza. Mas enfim, ele termina aqui. Mas é isso aí, só por esses detalhes não deixa de ser uma série excelente, né? É, José João Batista, a gente leu essa, todo o seu texto aqui, mas não dá pra ler no ar porque tá cheio de spoiler, cara. Então, velho, é tipo spoiler na cara, último episódio ainda, velho. Puta que pariu. Enfim, sobre o cast de Beck, que ele volta um pouquinho ao cast anterior, né? É, ele achou sensacional. Duas áreas de spoiler, foi bem bolado. Essa ideia de duas áreas foi do Panda, não foi? Ou da Adriana, não sei. Foi do Panda. E toda vez que lembro do Koyuki, me vem a cena da bicicleta no episódio 22, se não me engano, que ele acorda e percebe que trocou os MDs que ia mandar para o Ryusuke. Cena level Golden Boy de bicicleta. É realmente, realmente. Mas agora vou ali tentar pegar uma carona com Barry Allen. Alan! E voltar no tempo e enviar o e-mail no cache certo. Porque esqueci de enviar na semana passada, realmente. Mas tudo bem, a gente leu aqui de boinhas. E continue com esses caches bacanas. Falou, valeu e até a próxima. Valeu pelo teu e-mail então, Josivan Batista. Desculpa por não poder ler tudo no ar, né? Porra, realmente, era meio complicado, gente. Então, temos que poupar os ouvintes que não querem pegar spoilers. É não, porque, tipo, às vezes, tipo, a pessoa pula direto pro caixa de entrada aí, tipo... Tá bem. What the fuck? Né? Tipo, mas beleza. Pois é. Mas valeu pelo seu e-mail. Please, Diana, for as long as you're here. O próximo e-mail é do Rafael HQ. Esperei terminar a série pra ver tudo de uma vez e foi uma experiência muito boa. Que bafilings. Apesar que o Flash tem vários probleminhas, tipo aquele negócio do vilão da semana, tava começando a encher o saco, até que eles começaram a trabalhar numa trama maior envolvendo o Flash Reverso. E nunca entendi esse nome de Flash Reverso. Não deveria ser o homem mais lento do mundo. É, sou eu, velho, sou eu. Esse é o nome do vilão, tá? Aceite. A roupa do Capitão Frio é estilosa, é isso que importa. Caramba, meu. O Cisco ficou muito legal, principalmente com esse negócio de dar nomes pros vilões. Mas a outra mina lá do laboratório eu acho chata. Espero que ela se transforme na Nevasca. Eita. Que isso, gente. Ô, louco. Falta amor nos seus cocoros. Uma coisa muito bacana foi pegar os atores do antigo seriado do Flash, como o próprio Flash antigo, e fazê-lo ser o pai do Flash. Além de, é claro, do Trapaceiro voltando pra seu papel. Pra mim, o episódio do Trapaceiro foi o melhor de todos. Trickster. O lance da viagem no tempo, confesso que pensei que ia dar merda, levando em conta o que acontece nos quadrinhos, mas conseguiram trabalhar isso bem na série. Ficou legal. E por fim, uma coisa que vocês não comentaram é sobre o capacete do Joel Ciclone. Então, mas isso daí surgiu pra segunda temporada. Calma, gente. Então, calma aí. Quando chegar a segunda temporada, se eles fizerem um podcast de segunda temporada, sei lá, quem sabe eles comentem. Não sei. Exatamente. Mas valeu pelo outro e-mail também, Rafael HQ. Próximo e-mail, vamos agora falar do senhor Ricardo de Andrade Santos. 31 anos, cidade São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos, excelente podcast sobre a série Flash. A série é muito boa, só tenho medo de que com essa onda de filmes da DC, os executivos resolvam cancelá-la em prol do futuro filme do personagem. Eles fizeram algo semelhante no Arrow, quando executivos decidiram eliminar o Esquadrão Suicida da série por causa do filme com os mesmos personagens. Assim, os diretores da série tiveram que pôr o vilão Ra's al Ghul de última hora na série, o que prejudicou toda a temporada de Arrow. Enfim, comentando isso daí rapidinho, eu acho que eles não vão cancelar isso daí. Porque como o próprio série mostrou esse negócio de realidades paralelas, essas coisas, eu acho que não tem o porquê de um cancelamento da série Flash. É só você pensar que, tipo, a série é uma realidade e o filme é outra. Acabou. E quem sabe eles conectem as suas realidades também. Puta, aí é boom! Meu Deus do céu. Enfim, voltando ao e-mail. Uma curiosidade, a série foi transmitida pela TV Globo, que divulga ela na programação soltando chamadas com spoilers do que irá acontecer no episódio do dia, estragando qualquer surpresa que a pessoa poderia ter assistido a série. Olha aí, como eu não vi, então whatever. Tá... Globo, qual é o seu problema, velho? Qual é o seu problema, Globo? Na boa. Beleza que quem vai assistir essa porra pela Globo, eu já acho assim, cara, você tá errando. Mas beleza. Não, é na Globo de madrugada, né? Então, coitado, o cara não tem internet mesmo. Exatamente. Que triste. Mas, continuando aqui, bem, é só isso. O próximo podcast vai ser sobre música, provavelmente principalmente quando eu tinha saudade, eu gosto dessa merda, músicas. Errou! Pega o errou do Faustão. Errou! Cara, não, Ricardo, como que você errou essa daqui? Caramba, não tava tão difícil pra errar ela, viu? Mas bateu na trave ali, ó. Exatamente, mas valeu pelo teu e-mail. O próximo e-mail é do Luiz Gustavo Negri, de Santos, de 6 anos. Olá, pessoal do PXP, depois de alguns meses sem mandar e-mail, estou de volta. Sobre Flash, na minha opinião, a segunda melhor série de quadrinhos, até agora perdendo só pra Demolidor. Olha aí, tanto a maioria das atuações quanto o desenvolvimento dos personagens foram muito bons, além do final da temporada, que bate aquele fios no coração. E obviamente que a melhor personagem é Felicity. Cara, todo mundo adora ela, viu? Caramba. Felicity no cocoro aqui, velho. Felicity. Meu Deus, hein? Ela roubou a série, pelo visto. Porra, tem que ter uma série só da Felicity. Felicity e Cisco. Fechou, cara. Puta que pariu. Que maneiro. Bom, mas valeu pelo teu e-mail, Luiz Gustavo Negri. Obrigado por tudo. E agora terminamos aqui os e-mails com o e-mail do senhor Leonardo Piana. Fala, galera do PXP. Piana aqui. Ando bem ocupado com provas nessa última semana, mas mesmo assim ouvi o podcast sobre Flash. Ainda não vi a série, mas tem interesse. Então resolvi ouvir a opinião do grupo sobre ela. Só fiquei na parte sem spoiler, mas já me animei mais para assistir. Ainda mais agora que está saindo a segunda temporada. Na verdade, a segunda temporada ainda não lançou episódio até o presente momento. Provavelmente vai sair durante a semana que está sendo saído o cast aí, enfim. Sim, sim. É, basicamente é isso, e meio curtinho. E para fechar, meu chute para o próximo cast é que será sobre um cast de músicas da zoeira. Um abraço e mais uma vez, Faustão falando Errou! Caramba! Oh, mas músicas da zoeira poderia ser da hora. É, mas é que o músicas da zoeira e gosta dessa merda músicas é muito parecido, né? Então, tipo. É extremamente parecido. Acho que não rola. Não rola, não rola. É complicado. Nossa senhora. Bom, mas valeu pelo seu e-mail, Leonardo Piano. Isso aí. Bem, então vamos às pessoas que realmente acertaram as dicas ou colocaram algo similar o suficiente. Uhum. Então, o senhor Pablo Neves e o senhor Luiz Gustavo Negri. Isso. Vocês acertaram as dicas, acumularam pontinhos na tabela do PXP. E é isso aí. Vamos mandar abraços também ao pessoal que comentou no podcast da semana passada. Abraços para o Rafael Taira, para o Pablo Neves e para o Ian Margalhon. Isso aí. E, pessoal, por favor, o Mugi gosta muito de ler comentários. Comentem, por favor. Cara, sério, o feedback de vocês é muito legal, tanto em e-mail, tanto em comentário. Então, por favor, falem conosco. Exatamente. Bom, e para fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. As dicas da semana passada desse podcast que vocês acabaram de escutar, bandas que nos marcaram. As dicas foram 141. É só ver a nossa edição 141, vai ver que o podcast é um mangás que nos marcaram. Mais um daquela sessão do Coisas que nos marcaram, que a gente sempre faz. Uhum. Outra dica era o Fall Out Boy, que é o nome de uma banda, que foi comentado bastante nesse podcast, pelo menos umas 3 vezes, cara. Pô, louco, viu? Fall Out Boy é muito bom. Pois é, né? Kiba falou bastante, o Cabeça também falou bastante do Fall Out Boy. E, por fim, a outra última dica foi o Emicida, também um cantor, né? Conhecidíssimo. O pessoal gosta bastante, também foi comentado nesse podcast. Então tá aí, ó. Podcast de bandas que nos marcaram, cantores que nos marcaram, né? Exatamente. E pior que depois desse cast é capaz de eu voltar a ficar escutando por um tempinho NX Zero. Culpa de vocês. Olha aí. Só digo isso. Beleza. Mas é isso, gente. E agora vamos para as dicas da próxima semana. Aê. Gente, vamos lá. Então, as dicas para a próxima semana, peguem e anotem bem e mandem seu chute. Porque é 1980, Claremont e Barney, é isso? Barney. E Barney. É, então. Gente, vamos lá. Pensem um pouco, coloquem no Google pro que eu iria a respeito e mandem seu chute. Realmente, eu não tava conseguindo pensar em alguma dica, então foi essa. Agora dane-se também. Não tá tão fácil assim quanto da semana passada, ao meu ponto de vista. Ah, mas dá pra achar sim. Dá pra achar, eu acho. Dá pra acertar. Enfim, né? Mas valeu, galera. Então, obrigado por escutarem mais um caixa de entrada. Então, mandem mais e-mails, mandem mais comentários e até a semana que vem. Até a semana que vem. Comentem muito, por favor, gente. Valeu. Falou, pessoal. Falou. Vai lá, Adriele. Eu sempre fico desconfortável quando vocês usam meu nome inteiro. Adriele Evangelista. De Jesus deveria ser o final desse nome. Com... Amém. De Jesus, você amém. Quer dar o número do meu CPF na gravação também? Você tem Jesus também no seu CPF, nome? CPF, RG, endereço de casa. Tem Jesus? Bom, peraí. Hoje em dia... Tem Jesus no seu nome? De Jesus no final? Não! Ah, tá. Tá. Nada contra quem tem de Jesus no nome, né? É, não. Também não tinha nada contra. Eu acho que já tem bíblicas demais no meu nome, não precisa de mais nenhum. Bom, mas enfim. Aí vem a minha mãe interrompendo a gravação pra dizer que boy band é menudo.